também é rapidinho, mas pode começar. Não, vocês vão montando ainda, vão começando. Obrigado, Di. Bom, na última sessão, então. Vocês tinham saído da masmorra de... Quem que era, né? Da masmorra de Lena. Vocês estavam na masmorra de Lena. Aquele dragão chato do caralho. Eu roubei o poder dele. Roubou o poder do dragão. O dragão ficava zoando com vocês só. Se divertindo, dando risada. Você já sabe quem é que vai zoar com vocês agora. Quieto aqui, ó. E aí... Não, pode falar. Por favor. Pode ser em cima. Na hora que eu quis, não esqueci, não. Não quero deixar isso aí perto dos livros, não. E... O dragão só zoou com a cara de vocês, não causou nenhum dano em vocês... Mas aí vocês conseguiram finalmente derrotar ele, assim ele foi lá e roubou o poder dele. Qual o poder que você roubou? Foi o sopro, né? Foi o sopro. O sopro. Tá até marcadinho aqui o sopro. Sim, eu não lembro o que fazia o sopro dele mesmo. O sopro euforia. Ah, é, euforia, tá certo. Tá todo mundo organizado, tudo alegria. Ficou tudo loucão. Beleza. Aí vocês saíram, foram pra um outro plano, e vocês saíram numa enorme biblioteca. E aí vocês... Viram no mapa dela, na parede, um mapa, né? Com uma setinha apontando para você estar aqui. O mapa inteiro da masmorra e bem-vindos à masmorra de Thanatol. É onde vocês se encontram no momento. Ali, vocês começaram a vasculhar aquela biblioteca vasta em busca de informações sobre as outras masmorras. E aí vocês conseguiram o mapa de cada uma das masmorras restantes. Um mapa dessa, inclusive. E foi onde a gente tinha terminado. Beleza? Ok, então... Maravilha. Masmorra de Thanató. Um local calmo. Um local... de repouso, de conhecimento. Cheio de livros mágicos por todos os lugares. Você olha assim, tá tudo brilhando, Sierra. A Sierra tinha pego tudo, lembra? É, foi pegando tudo, é, né? É, porque quando você pega, aparece uma outra cópia, né? Sim, aparece uma cópia. Empréstimo é automático. Isso. Você pega um livro e surge uma cópia nova magicamente. Então, assim, ele tinha pego todos os livros. Vocês tinham pego os mapas. Que mais? Só isso, né? Só. A gente olha como se a gente conseguiu. E foi o que a gente, quando a gente parou. Tem início e fim, não todos tinha, os mapas, tudo marcado aqui, bonitinho. Isso, tá marcado o início e fim de todos os mapas. Ou seja, vocês sabem exatamente onde vocês chegam e pra onde vocês têm que ir. Dá pra saber quais são os desafios de cada masmorra? Isso exige um teste. Exige um teste de investigação. Vai jogar estilo modão hoje. É, pra foder. Vai não. Vamos concorrer. 56. Oi. Investigação, você rolou? Isso. Deixa eu ver aqui. Certo. Aqui. Abaixa um pouquinho, né? Deu uma extrapolada. Mais um pouquinho. Deixa o modão tocar, caralho. Deixa o modão tocar, caralho. Tão grande. Bom, sim, vocês conseguem saber. Assim, descrito, não em minúcias, não entregue em nenhum momento pra vocês como vencer os desafios, mas diz assim, em linhas gerais, o que são os desafios em cada um desses mundos. Vamos lá. Vamos na sequência dos que estão faltando aqui. A Lihana. Tem ordem alfabética? Pede samambaia. É o vaso de planta. Mas ele é nível 1, ele não te persegue. Não, mas ele é o vaso de planta grande, ancião, enfurecido. Da morte. Da morte. Na verdade, foi tomado pelo nada, então ele é um vazio. Puta que pariu. Ainda do Paulo Maluco tá ganhando. Tá. Volta na pegada do Zé Ramalho, que tá melhor. Bom. Desafios de Alihanna. Primeiro, vocês vão anotar? Ok. Bom, Alihanna, Deus na natureza. Todos os desafios no mundo dela envolvem um mundo selvagem. Então lá vocês encontrarão animais de diversas espécies, pequenos ou imensos. Uma fauna assim exuberante vocês encontrarão. O guardião da masmorra de Alihanna é um druida. Muito poderoso. Os caras vão roubar nós. Tem até o nome do druida. Falandi. Falandi. Ok. Kaliadranok. Que na verdade é Glória. Tem que recorrer ao índice para revelar isso para vocês. Glória, página 32. Tá. Tá aqui. Desafio de Glória. O que vocês encontram de desafios dentro da masmorra de... Ah, tá, bom. A masmorra de Alihanna é um ambiente completamente selvagem. São selvas e savanas. Certo? A masmorra de Glória... Não dá nem para ser chamada de masmorra. São câmaras e paredes como se fosse um palácio gigantesco. E ele é recheado de elfos, óbvio, né? Em suas mais variadas profissões. Magos, bardos, rangers, guerreiros. Então, vocês literalmente vão lidar com elfos o tempo todo no lugar. Certo? O guardião do... Reino de Glória, do Masmorra de Glória. É Sharin, uma maga guardiã. Uma maga. Ela é a guardiã. Depois, Kim. Essa biblioteca tá com uma trilha sonora estranha. Kim. 92. Nenhum dos dois tá em ordem alfabética, só pra me fuder. Ok. A masmorra de Kim, ela lembra o interior de uma fortaleza ou torre de guerra. Os desafios que vocês encontram lá são criaturas combatentes de diversas espécies. Existem anões, humanos ou anões guerreiros, bárbaros, tanto humanos quanto meio-orques, guerreiros anões... vocês vão enfrentar basicamente soldados no local. Além disso, ele possui também demônios no lugar. E o guardião, o louco, o guardião de Kim é um dos mais poderosos clérigos de Arton. Seu nome é Destructo. E ele é um clérigo guerreiro. É um multiclasse. Mara. O desafio que vocês vão enfrentar na masmorra de Mara vai ser o tédio. Ai. Mara, 44. Mas morra de Mará, vocês vão enfrentar uma gatinha cinza e branca. O jogador aí tem magia? Tem. Posso ver? Lá pra parte da frente da gata. Vocês Se depararão no desafio, na masmorra de Mará, com os corredores de um castelo bem iluminado de paredes brancas. E vocês encontrarão nesse lugar, além de clérigos, humanos, elfos, né? Vocês encontrarão muitas fadas. Fadas? Sim. Todas as espécies de fadas. E o desafio que vocês enfrentarão, o guardião de Mará, é uma ninfa. Uma fada também. O Chantos tá fudido. Uma fada peladinha. Tá top. A seguir vem Oceano. O desafio de Oceano é a poluição. Eles enfrentaram a poluição no desafio do Oceano. Já? No Oceano. O sangue do Tarrasque. Sabia que o Tarrasque e o Colosso ficaram tretando no fundo do mar ainda por anos? Não, você não tem nada. Destruíram cidades. Né? E tudo mais. É meio grande. Bom, é... Isso é o que acontece sem vocês verem. Bom, na masmorra de Oceano, vocês estarão num ambiente hostil, uma masmorra submersa. Vocês estarão na maldita fase da água. Ali vocês enfrentarão perigos típicos do mar. Elfos do mar, tojanidas, selacos, homens selacos, tartarugas dragões, sereias. E o guardião de oceano é nada mais, nada menos do que um dragão marinho. Tanató, que é onde estamos. O ambiente vocês já conhecem. É uma biblioteca imensa. Aqui os desafios que vocês encontrarão serão... Os desafios que vocês encontrarão aqui são dois. Primeiro, resistir à tentação de pegar tudo que tá aí. Nossa, de ficar aí pra sempre. Já falhamos. Né? Falhamos. Não é onde. A gente é o grupo. Se eu falhar, todos falham. Não. É um local onde vocês se depararão com muitos bardos. E o guardião, ele acaba de surgir diante de vocês. Na forma de... Na forma de uma criatura estranha. Ela lembra um crânio humano luminoso, feito de um material que lembra um cristal dourado. Ele surge do nada, flutuando bem diante de vocês. O nome dele é Satane. E ele diz pra vocês: respondam a pergunta e sigam em paz. E ele faz uma charada pra vocês. Ok. Antes disso, enquanto vocês estão procurando, vamos finalizar aqui. Ainda tem Tenebra, Teatros, Valcária e Wina. Não vamos finalizar nada. Vamos enfrentar essa porra desse guardião. Caraca, que guardião ágil. É. Alguém joga um D6 pra mim. Um. Certo. Certo. Ele faz uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Um mago de outrora, de outro mundo, forjou uma magia. Espalhou seu feito através do multiverso. Mas você não ousaria cumprimentá-lo por isso, pois o seu aperto de mão pode ser fatal. Qual é o nome desse poder? Este poder? É. Pode repetir mesmo. Um mago de outrora forjou uma... mago de outrora, de outro mundo, formou uma magia. Ela se espalhou pelo multiverso, mas você não ousaria cumprimentá-lo, pois o seu aperto de mão pode ser fatal. Não ousaria cumprimentá-lo por esse efeito, pois seu aperto de mão pode ser fatal. Qual é esse poder? Eu falaria que é o Midas, né? Você falou que é o quê? Eu falaria que é o Rei Midas. O Rei Midas é... muito bom, mano. É, a gente tava no meio do caminho indo pra aí e ele desmaiou. É... acho melhor a gente ir pra casa. Fica pra outro dia. Assistir a sessão com vocês e participar um pouco, ver alguma coisa. Não vou judiar mais dele, não. Ele tá muito cansado. Vou pra casa já, deixar ele dormir. Renan desistiu. Renan abortou a missão. Vocês, um abraço. Foi bom ver vocês, tava com saudade. Renan abortou a missão, mandou um abraço pra todo mundo, que o moleque apagou. Mais fácil bater. Só não bate de volta, né? Só não pode, a galera só não pode usar óculos, né? É. Correndo no ar, acertado. Valcara? Valcara com W. Não, é verdade, W. O nome da fome é W, tá no ar. Aqui, cavalo. Cavalo? Toro ele faz o quê? Uma vez ele dá vontade, ele dá pelo máximo. E depois dá. Será que é o Champs? Não. Eu acho que não. Ali? Não falou, cara. Vantagem em jogadas ligadas ao atributo de força. Uma coisinha aqui agora. Oh, aí ele manda mensagem. Olha, vai ter jogo. Onde você parou o seu carro? Vantagem, vantagem é ataque com armas ou ferramentas. Ali do lado, pô. Ou de ferramentas. Parou na frente lá? É aqui. Não. Se você usar com força, é mais 10. Não tá aqui lá. Onde? Tá me zoando, de frente ou longe. Ali, ó, trouxa. Quem que é trouxa? Quem que é? Quem que é o trouxa? É eu de levantar. Que bom que você sabe. Beleza. Adô, o que você tá fazendo aí? Oi? Vem aqui pertinho do mestre. Não vi você, eu tô roubando, que eu gostava quando você... Ele não joga mais oculto. Depois da cara do one shot... Se eu jogar aqui um desintegrar em vocês, jogou 4d6. Nossa, eu tenho esse livro aqui, querido? Sim. Eu tenho, eu tinha comprado. Você chegou mais pra... Verdade. Ah, é? Tanato! Minhas coisas que escrevem. Renan já está a caminho. Deixa eu ver se escuta o nome aqui, né? Pode ver. Que é. Você tem aquele antigo sub seu ainda? Tenho. Você tem. Você nem abriu ali. Dudu, cara, você quer um manual de instruções aí? Que sessão que é essa? Sessão 281. Você interno tá aqui no primeiro. Eu fiz um escudo que tinha 6 partes, lembra? Tinha tudo. Também era a terceira edição, né? Era muito mais complicado as coisas. Isso daí tá muito dinâmico. Bateu o olho, é isso. É. Tem cálculos gigantescos, não sei o que, lá, lá, lá. Hoje é dia 19/01. Hoje é dia 19, 20/25. Primeira sessão do ano, hein? Primeira de muitas, ia virar muitas. Não muitas. Hã? Não muitas. Ah, vai ter sim. É assim que o TCC tá acabando comigo. Tá bom. Por que você parou? Nenhuma música se deixou na tua. Foi uma nuvem de poeira. Todo mundo vai jogar a base do modão hoje. É. Da hora, eu acho. A inspiração, como vai ser? Bem isso. Tem um modão aí. Cadê a vaca da Tanato aqui? Tô com o meu boneco de paia. De Natal, 63. Eu ataco ele. Dá pro pai, ele já inventa. Assim, meu bonezinho de paia, você tá achando que é quem? O Luffy? O Paulo Maluf. Puta que o pariu, mano. Dá pra fazer um desenho muito da hora disso aí. Caralho, velho. Eu roubo, mas eu faço, né? Puta que o pariu. Você tem a obrigação moral de fazer uma tirinha disso. Paulo Maluf, velho. Caralho, por que eu não pensei nisso antes, mano? Esse dá mesmo? Cara, que cola forte, velho. Não! Se fuder. Ô, esse aqui era meu, viu? Meu cu, rapaz. Que era meu. Os meus estão lá guardadinhos ainda, velho. Você lembra que você trocou comigo? Cadê o meu que eu troquei pra você? Tá em casa. Trocou pelo quê? Eu tinha dado o D20, né? Você acha que eu lembro? Não, foi o D20, porque eu peguei um D20 preto seu, se eu não me engano. Eu não lembro, não. Ah, eu vou lembrar. Dinamita tem informação. É isso, cara. Pra minha mente. Tá abusando nossa, da sorte. Nossa, que bonito, né? Isso aqui. Quer trocar comigo? Tá, bom. Olha, tem dois ainda. Tem você dois. Vai ser uns dados de pira, né? É. Sério? Deixa eu ver, Zé. Nossa, mano, eu adoro. Não, essa aqui é boa. Não, essa aqui. Você tem dois. Você pensa comigo. Depois eu vou trazer o meu, não é troca. Ah, troca, cara. Eu vou apelar que sim. Eu vou bater doído, hein? Eu vou bater e vai doer, hein? Agora pra caralho. Eu vou bater e vai doer. Caralho, tudo isso aqui? Uhum. Mas vai conversar então. Vai conversar o caralho. Tudo roubado. Olha isso aqui, viado. Eu vou bater e vai doendo. Tamires, então. É da hora isso aqui. Legal. Você sabe que ladrão aqui... rouba ladrão? Esse não é ladrão. Eu não roubei nada até agora. Qual que foi o último poder que você adquiriu no seu personagem? Que eu adquiri? É. Eu vou pegar um agora. Não sei qual vai ser. Não, mas qual foi a última habilidade? Poxa, por que esses dados assim com carinha? Não sei. Esse aí é do Gatulo. Um RPG de gatinhos. Que combatem o Cthulhu. A última habilidade que o personagem dela aprendeu foi roubar a habilidade de outra pessoa. Ah, é? Vamos supor, você é um dragão e aí... se fuder. Vamos supor, você é um dragão, você tem um sopro. Não, mas isso é um item. Vai e rouba o seu sopro e você consegue fazer mais sopro. Isso. Você é um dragão que faz... Caralho, mano, seu... Não, tá maluco, mano. É um dragão asmático. O personagem ia ter que ser contra o personagem dela, velho. Isso é só uma lagartixa grande. Essa lagartixa super desenvolvida. Ah, você ia ser o Godzilla. Meu Deus, velho, que isso. Para com isso, meu. Fica com a sus que eu vim com a minha. Caralho. Da hora esses dados. Muito louco. Olha isso aqui, o que é isso aqui? É um dado. De seis lados, também acredito como D6. É, não. Talvez você não saiba. Olha isso aqui. Esse aqui é do Mouse Guard. É outro RPG? É, um RPG que você é ratinho. Agora um dado. Não esse. Ah, tá, o outro. Um dado que você nunca mais usou. O G é um dado que você nunca mais usou. Você vai lembrar dos dados do Naíbe? Nossa, louco. Quais demais. Aqueles que tinha caveira? Não era do Naíbe que tinha uns dados? Hoje tá caro comprar dados? Era os numerais, não sei. Você considera caro? Não sei, nem lembro agora como é que ele custava. Você comprava um pacotinho. Acho que uns R$40 um set. Até mesmo. Os dados que eu acho por 20. Não, ah, tá. Eu não lembro mais quanto é que custava. Era os dados do NIMBY. Mas tá bom. Acho que usou uma vez só. Da hora. Se muito. Deixa eu ver se eu tô bom ainda. Não, esse aqui é muito feio. Tem que ser vermelho porque eu gosto de vermelho. Não tô bem não, deixa quieto. Adu, parece. Você esqueceu do ritual, Adu. Verdade, velho. Até que pariu, mano. Não sabe mais jogar mesmo. Você tem que jogar o dado, se liga no rachixa. Ah. Não sabe mais mesmo. Tirei dois, tirou 30, né? Não sabe mais mesmo. Não, tinha uns ritual muito louco. Cadê aquele bagulho que você tinha que era tipo um porta-dados? Que nós jogava dentro, caía, não era? Você tinha isso aí, torre de dados. Uma torre de dados? Tenho. Tá ali dentro. Ah, é? Legal. Ele fez uma torre de dados pra ninguém roubar mais. Porque ele não jogava aqui, de repente, na DOG, deu 15. Nós girávamos o bagulho. Vocês eram ladrões. Ah, não, nós não é. É. Olha, eu não tava sabendo dessa. Não, não, eu não. Era o Nailo. Era o Nailo. Era o Nailo. Sim, é verdade. Pai, agora tudo é o Nailo. Nossa, que louco. Se roubou é o Nailo. Se quebrou alguma coisa é o Renan, então. É ele que fazia isso, eu via. Se deu errado, é ali. Ah, vai se fuder, mano. Eu tô muito ruimzão, mano. Não, deixa quieto. Mano, que negócio louco isso aqui. Quem fez isso? Impressora 3D. Eu só pintei. Impressora 3D. Da hora. Loucura, mano. Dá pra caralho. Eu gostei até do quadrinho que tem aí na escada. Aí. Sim. Vocês não usam ele? Prefere na mãozinha? Às vezes usa, às vezes não. Uhum. Não tá louca. É. Mas da hora. Gostei. Parabéns. É que eu não sei, segundo o Du, eu ainda vou jogar aqui pra roubar. É, segundo o Du, é isso aí. É porque o escudo é de 2 metros, né? Porque o Du é sem vergonha. O escudo tampava a cara dele, tá ligado? Esse cara é pilantra. Bando de sem vergonha. E esses dados que jogaram aqui é o quê? Dados dos deuses. Todo dia a gente joga os dados pra ver qual a influência de qual deus tá sobre nossos personagens. Por exemplo, hoje caiu o dado divino de Valkyra e de Tauron. Então, o Valkyra é deus dos aventureiros, né? Uhum. E o Tauron é deus da força. Então, a gente tem os benefícios dos dois. No caso, o Tauron ele beneficia a gente na parte da força. E Valkyra no que ele é, Lubi? Valkyra é teste com ataque com armas ou uso de ferramentas? Então, você ganha um bônus pra isso. Valkyra é deus dos aventureiros. E aí, gato, tá afim de uma aventura? Meretriz, é igual cedo. Mas se fuder, deixa eu ver. É verdade, esqueci. Ele que fez, pegou a profissão meretriz. Olha aí. Só que tem a foto, inclusive. É o quê? Profissão meretriz. Tinha 10 anos, mano. E já era meretriz? Começou cedo, hein, mano? Ele me enganou esse cara, eu queria fazer perfume, cara. Eu queria fazer perfume esse idiota aí. Mas você enganou ele e aliciou ele pra ele ser meretriz? Foi, com 10 anos. Rendeu uma grana. Rendeu uma grana ali na praça de pedágio que você nem sabe. Tão trouxa esse é, cara. Você que é poxa. Claro, velho, não sabia de nada. E aí, eu fico sem saber, e aí ele faz isso. Onde saiu que é uma meretriz? Tem a foto até hoje, ele. Faz perfume. Faz cachorro. Tem um lugar pra dar uma fumada no paia? Você pode ficar mais ali enquanto não vem a fumaça pra nós, porque a gente não gosta de paia. Tá. Eu acho que vai ir. Vem pra cá. Vai passar ali. Faz assim, ó. Desce essa escadinha aqui, tem um portão ali. Passa por ele, desce lá pra baixo. Desce a escadinha, tem um portão aqui, você vai. Aí tem um carro prata ali. Vai assim que puder. Bom, vamos parar de gracinha? Porra, até que enfim, hein? O Lef já tá upando nossos personagens ainda. Ah, vocês estão upando ainda? Eu tô, pelo menos. Eu foco meu porque eu fico uns 3 mil jogando. Ô, caralho. O que ela vai dizer pra você, né? Eu não tenho o que upar. Ô, Gui, você quer o... Vou precisar daqui a pouco. Divindades? É, vou precisar. Só tô terminando as perícias, que Beleza. São a parte mais difícil. Beleza, tá aqui. A hora que você quiser. Uhum. Você viu a ficha como é que é, Dô? Um caderninho bonitinho? Diferente. Você fala que eu tava jogando menos iniciativa coisa. Do que eu tenho mesmo. Ah, você tá trolando, Breno. Você já tem mais 700 de iniciativa e tava jogando menos. Tem algumas coisas que ficaram mais legais, algumas coisas que eu não gostei. Na iniciativa. Por causa o jogo ele ficou assim, mais dinâmico, mais simplificado. Tá? Terceira edição tinha muita complicação. Eu tinha bônus disso, bônus daquilo, bônus não sei o que. Você tinha 300 fontes diferentes de bônus, tinha que saber certinho de onde vinha seu bônus, se acumulava ou não. Aqui não. Ah, você ganhou um bônus? Você vai rolar com vantagem. Você vai jogar 2 dados e pegar o melhor. Mas você joga com 2 dados, é isso? 2 dados. Se tiver a vantagem, é o bônus em cima daquilo. Por exemplo, você quer dar um ataque? Se você estiver flanqueando o cara, você ganha bônus ou você joga 2 dados. É. Tá. Por outro lado, se você tem desvantagem numa situação, você vai jogar 2 dados e pegar o pior. Pegar o valor mais baixo. Caralho. Entendeu? Então simplificou muito, senão antes, pega menos um daqui, menos dois dali, aí você parava meia hora pra fazendo conta de matemática e o jogo não fluía, né? Essa é uma parte que ficou legal, né? Por outro lado, os personagens eles ficam menos detalhados, assim. Tá? Antigamente, você escolhia suas perícias, aí tinha perícias que você tinha lá um valor altíssimo e perícias que você tinha um valor baixíssimo, né? Agora não, é tudo mais ou menos o mesmo nível. É, ou você tem proficiência ou você não tem. Ou você sabe usar a perícia ou você não sabe, simples assim. Ah, é? É. Né? Antigamente não, antigamente, ah, eu sei usar essa perícia, aí eu pego esse talento que dá mais não sei quanto de bônus, pego mais aquele que dá mais não sei quanto de bônus. E aí você ia fazendo uns combos pra você ficar especialista em alguma coisa. Agora não, não tem mais isso. Mas isso daí você tem que falar pro Dux, daí só começaram com esse sistema depois que o Gé mandou lá pro Lendas Lendárias a ficha do Pardal. Ele sabia tudo, as perícias dele eram completas em tudo, sabia fazer tudo. Ele falou, não, nem ninguém que sabe fazer tudo. Vão limitar essa galera aí, pô. Pardal, você tem mais quanto em, sei lá, natação, 30, deixa eu ver. Pardal, você tem mais quanto em... prestidigitação, ah, 40. E tava no terceiro nível. É. Então hoje não tem pontos mais de perícia? Tem? Não. Ah, não. Não tem. Não, individual não. Individual é isso, é. Não, não tem mais. Você tem um bônus fixo que é de acordo com o seu nível. Basicamente metade do seu nível, praticamente. É. Ou você soma ou você não soma esse bônus. Se é proficiente, soma. Se você não é proficiente, não soma. Uhum. Simples assim. Parece ser mais fácil, né? A não ser quando aparece um cara tonto, chato igual eu fiquei com a cadeira de observação. Cria esses talentos pra isso. É, a gente vai criando regra nova. A gente vai inventando coisas, roubando coisas de edições antigas, de outros jogos e vai fazendo coisa. Por isso que o meu observar, no caso, virou percepção. No caso, a percepção não é só o visual. Tem os outros sentidos também, tá ligado? No meu caso, por isso que eu tenho quase 100 de bônus. Porque eu pedi pro GE criar talentos que me beneficiariam só isso. Entendeu? Ô Jefferson, não vai dar nada não. A única coisa que pode provocar aí é um vômito. Se não vomitou até agora também, não vai dar nada não. O que não pode é dar continuidade nesse zio. Presta atenção aí. Um abraço. Deixa eu contar o que aconteceu hoje. Minha mãe foi dar remédio pro Ping e pra Nina de manhã, né? Não, pro Pingo só, que ia dar. Não, pra Nina também. Foi dar remédio pro Ping e pra Nina. Trocou, deu remédio da Nina pro Pingo. É 3 vezes a dose e o Pingo já tinha tomado a dose dele, normal. Nossa. Aí entramos em desespero, mandei mensagem pro Paulo, mas ele não tava lá, não respondeu. Uhum. Agora que ele foi responder. Liguei lá no São Francisco... Aí a menina olhou lá, consultou algum manual, falou, não, ó, pelo peso dele, os remédios que tá falando, tá dentro da dosagem máxima. Mas tem que ficar de olho, porque isso aí pode cair muita pressão, tal, né? Posso dar carvão ativado pra ver se dá uma reduzida, dá uma absorvida? Pode. Aí fui na farmácia correndo, comprei o carvão ativado, um tubo assim com cápsulas, 40 pau. Se falar, não tinha pego lá na farmácia, pra ver. Então, aí comprei, né, o tubo lá cheio de cápsula, beleza, levei, não achei como dar aquilo lá pra ele, né, liguei de novo na clínica, expliquei pra menina, a menina falou, você comprou em farmácia humana, né, falei, comprei, não pode, não dá pra ele isso não, tem que ser farmácia veterinária, aí corri, então, subi lá em cima no, perto do Tiba ali, no pet shop ali em cima, aí comprei um envelopinho, aí diluí. Aí deu um pouquinho pra ele, deu uma seringuinha. Já desce ela, que ela tá olhando aqui pra baixo pra descer. Aí, tudo bom? Tudo bom? Joia. Aí dei um pouquinho, dei uma seringuinha pra ele, né? Aí ficamos observando, fui olhar o pico da queda de pressão, era entre 2 e 4 horas após a dosagem, né? Aí fiquei observando, aí foi normal. Mas foi um susto, nossa, um corre, um perereco. Deu um desespero, nossa. Cadê esse orelha? Tava falando pro Du, né? Sua mãe tava zoando o filho do Renan, falando que ele parecia com o pai, parecia com o pai. Aí eu pensei assim, mentira, mano. Orelha igualzinho. Que isso. É pesado, zoeira. Pode completar a filha, tá? Pode, Di. É que acho que o Jeff pegou e não encheu. É, eu esqueci de pôr na geladeira, inclusive. Pois é. Não

Um mago de outrora, de outro mundo, forjou uma magia. Espalhou o seu feito através do multiverso. Mas você não ousaria cumprimentá-lo por isso, pois o seu aperto de mão pode ser fatal. Qual é o nome desse poder? Poder? É. Pode repetir mesmo. Um mago de outrora forjou uma. Um mago de outrora de outro mundo formou uma magia. Ela se espalhou pelo multiverso, mas você não ousaria cumprimentá-lo, pois o seu aperto de mão pode ser fatal. Não ousaria cumprimentá-lo por esse efeito, pois seu aperto de mão pode ser fatal. Qual é esse poder? Eu falaria que é o Midas, né? Você falou que é o quê? Eu falaria que é o Rei Midas. O Rei Midas é... muito bom, ó. Poder o de Mara com o nome da Lord Big. Não, mas ela é uma esmagadora. É. Só, rapidão. O filme de Mara é qual que é a magia? É aquela que ela... Não, sei qual que é, mas a produção eu esqueci. Fibon Mind? Deve ser alguma coisa como... Fraqueceu o intelecto. É, veio por mente fraca, mente perturbada. Renan desistiu. Renan abortou a missão. Um abraço. Foi bom ver vocês, tava com saudade. Renan abortou a missão, mandou um abraço pra todo mundo, que o moleque apagou. Beleza, Renan? Cuida do garoto aí, cara. Não vai faltar oportunidade pra gente se ver e vocês participarem aqui com a gente. Um abraço pra você, um abração pra Moria e um abração pro Orion aí. Opa, Orion não, Oliver. Falou, boa viagem pra vocês. É Moria ou Moira? Moria é... É Moira. É Moira. O que eu falei? Moria. Dos caramba, eu chamei sua esposa de masmorra de mina do Senhor dos Anéis. É Moira, eu tô muito louco. Pede desculpa aí pra ela por mim. Se o pessoal não me avisa aqui, ia ficar por isso. Alô. Na verdade, pode ser Moira, né? Que entrou na minha caverna. Que horror! Que horror, bicho! Moira, Moira, Moira. Bom, e aí? Tá, isso respondam. Qual o nome deste poder? Respondam. Esse respondam. É deste respondam. Poder, é nem desse mago, caralho. Não, não é do mago. Um mago de outrora, de outro mundo, forjou uma magia. Ela se espalhou pelo multiverso, mas vocês não ousariam cumprimentá-la por este feito, pois seu aperto de mão pode ser fatal. Cara, qual o nome desse poder? Qual é esse poder? Não, a pergunta pode ser esmagador, pode ser a mão esmagadora de Big. Esmagadora de Big. A única magia que eu lembro. Mas é um mago de outro mundo. Ele não foi nesse mundo? Não sei, né? Não sei nem que mundo que eu tô. É, faz sentido. Eu não sei nem que mundo que vai dar. Não, é daqui não. Teoricamente em Ayrton. É, onde a gente conheceu o Verno da Torre lá. Então, aquela foi o que inventou o... Mas é daqui é mundo. É. Eu tô ligado. Eu acho que é o irmão esmagador de Igme. Muito bem. Que isso? Desaparece. É o esperado. Quando a gente acerta, ele vai embora. A minha pergunta é, esse é o guardião, a gente já pode ir embora? Esse daí era o guardião? É. Caramba, eu procurando um monte de livro aqui. Ih, tomou burra. Mas tem no mapa a sala dele, não tem? Tem, mas ele brotou aqui. Bigby's Hand. Vamos pra lá. Vai que ele aparece de novo. Sei lá. Não, vamos pra lá, já pegou os livros já? Já, eu tava vendo aqui quais são os desafios das próximas duas burras que a gente vai ter. Conseguiu anotar todos? Eu vi que no finalzinho a gente deu uma travada. Ah, é que ele começou a falar e eu esqueci pra variar. As morras de Tenebra. Calma, eu não tô lá ainda. Vai ter muito morto-vivo, muito vampiro. Larsa não vai ter. É composta de vastas cavernas e túneis naturais, estranhamente lineares, com um cheiro de cemitério. Eu achei que ia ser uma catedral gótica. Não. Os desafios concentram-se em enfrentar vultos, zumbis, esqueletos, anões, bodaques, devoradores, andarilhos noturnos, entre outras coisas. Banshees. E o guardião nada mais é do que o fantasma de um mago. Fantasma de um mago. Fantasma de um mago de nome Verkash. Verkash. Tiates. Tiates. Puta, não tá na ordem alfabética. Que porra, mano. Que ódio. Tá, né? Tiates é com H, não é? Então, não tá. Tiates é depois de Oceano. Não, TH, não é? Ah, não tá. Aí não, não tá. É. Nossa, era pra estar tá depois da Tenebra, né? Não é, tá. Aleatório. 81. O desafio de Tiates. A masmorra em si, ela parece ser feita de rocha liquefeita incandescente, sempre em um movimento. Os desafios nesse lugar envolvem vocês enfrentarem tóquas, que são como se fossem bigatos de lava, cães infernais, gigantes do fogo, salamandras elementais do fogo, dragões vermelhos, vários dragões vermelhos. E o guardião da masmorra se chama Heavjane. Ou Heavjane com J. Javier. E é uma fênix. Tava esperando isso. Ah, eu vou trocar o nome dele pra Ick. Aí vocês chegam pra ele e falam, ó, o Shun tá te chamando. Não, beleza, não. Podem passar. Não tem mais o que fazer, mas não era, tem que brincar o chão de lava. É, exato. O desafio de Wina. 71. 71, desafio de Wina. A deusa da magia. A masmorra dela lembra um antigo palácio dos povos do deserto da perdição. Traduzindo para o nosso idioma, um palácio árabe. Os desafios envolvem cupim. Ah, não, é Jin. Envolvem Jins, sprites, elementais, feiticeiros, hidras, ninfas, magos, azimares e o guardião da masmorra de Wina. Não tem. Tem sim. Que porra de bicho é esse? É um gênio das trevas. Da hora. É o Mega. É o Megamente. Gênio das trevas. É um gênio das trevas. De nome Darkazin. Zin. Tem dois M's no final. Por fim, o último desafio. Que esse a gente não tem mais morra, então. O desafio de Valkyria. É. Esse a gente não tem mais morra, hein? Quer anotar? Não sei se é atrás de algum. Eu vou anotar no meu caderno. O desafio de Valkyria. É o último dos desafios aí, vocês entendem que realmente existe um desafio proposto pela deusa Valkyria. É pra salvar essa biscata e ela quer desafiar os outros, hein? Pois é. Vagabundo. Fazer a jornada da cara dessas outras masmorras pra salvar ela não vale, né? É. Sendo que o único desafio final dela é o que importa. Hein? Pois é. Biscata. Dá pra teleportar ela pra lá, não? Acho que não, sei lá. Mas pra nós não é impossível. É, eu sabia nem que é bom os teleportes, hein? Espero que eles tenham corrigido esses erros na edição nova. Ah, tem uma masmorra aqui, tem um mapa assim. Por que eu não tenho essa masmorra? Eu não sei. Seu pilantra é gigantesco. Mestre pilantra, não deu uma masmorra sei. Pra gente. Mas é uma masmorra gigantesca. Eu não sabia que tinha mapa da masmorra. Ok. Achei que era também, é só chegar aí. E... tem que ir, chegar no I e ir pro 3 ou pro 4, se tiver um 4. Não tem 4. Então é o 3. E depois eu faço um mapa desse pra vocês. Os desafios aqui, eles envolvem enfrentar todos os outros guardiões anteriores. É a rodada final do Mega Man. E o guardião do local não está respondido aí. Não tem nenhum texto escrito. Tem apenas uma imagem que vocês imediatamente reconhecem como a deusa Valcária. Ela e seu desbravador, esse mangual atroz dela. Beleza. Na verdade, como que é o nome? Aeraclave. Aeraclave. É, no caso aqui, Aeraclave. Esse mangual é um rabo de cidade. Pois é. Mentira, tomar dela, batendo assim. Nunca mais fazer um desafio nessa bosta. Vai ficar presa, porra nenhuma, não, sua filha da puta. Não, não reclama, pode ter recompensa. Pode ter. Qual que é a recompensa? Pode. Ela se liberta? Din, din. Também. Caguei pra liberdade nossa. Dela, eu quero a roda. Nossa! Que isso? Que isso? Tô aqui pela liberdade dela. Isso aí é assédio, hein? Ninguém tá tirando, quer a roda. Exato, eu não quero a roda, cara. Eu não quero a clave, a gente quer a roda. Foda-se, você libera a roda pra gente aí, ô. Exato. Ok, esses são os desafios restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porra, tamo na metadinha. Metadinha. Mais um ano e a gente termina. Mas agora com muito mais informações. Pois é. Vocês darem conta em 3 dias. Claro. Só dá uma de Capitão Kirk. Então vamos pro fucking... G. Vocês vão fazer o que então? Ir pro G. Ir pro G? Sim, ele terminou de fazer as anotações já. O que, que é o G? Terminei. É o final. É o guardião. Ah, tem um G aí. Agora tem. Ah, ok. Em todos os mapas tem. É que no meu tem um 3. Ah, a gente vai pro 3. Como vocês vão pro 3? Andando. Andando? É. Que boa essa imaginação. Pois é. É uma biblioteca. Exato. Na biblioteca dá pra saber qual é o caminho mais rápido até o G. Ah, não dá, ó. Tá, traz o caminho que vocês vão fazer aí pra mim. Vocês vão querer enfrentar monstros se tiver ou não? Olha, eu não tô muito afim de enfrentar monstros, não. Então, já eu uso minha percepção pra evitar salas onde tem menos concentração de seres. Pra evitar essas salas? Onde Por tem exemplo, menos? Assim, uma sala tem dois seres, aqui tem 5. É. Então a gente vai pelo caminho que tem 2. Se eu tô menos cedo, se tiver. Ah, ok. Tá. Beleza. Tá, eu presumo que seja isso. Certo. Ok. Vocês passam pelo número 2. Ok. Vocês vão avançando, vocês vão andando tranquilamente. Resolveu? Uhum. Ok. Vocês. Ó, terceira edição. Se você quiser sentar e folhear os livros, fica à vontade aí, cara. Não, tranquilo. Também pode já vou viajar. Tudo. Já vou 6 horas, né? Ah, eu tô esperando. Não, internet. Bom, vocês vão avançando tranquilamente. Não tem nenhuma ameaça aparente nesse lugar. Certo? Volta e meia vocês trombam pelos corredores com alguém que está carregando alguns livros, botando livros em estantes, fazendo alguma pesquisa, e essas pessoas passam por vocês e cumprimentam vocês. Tá? Passam por vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Opa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer. Se precisarem de ajuda, é só chamar. E continuar fazendo os afazeres deles, tá? Subitamente, vocês acabam encontrando umas criaturas meio estranhas, que são como se fossem um corpo humanoide, tá? Só que feito de aço, como se fosse um golem. E no lugar da cabeça, uma grande esfera de cristal. E fala com vocês com uma voz, como se estivesse falando com a boca dentro de uma caneca, uma voz meio enlatada. Quando vocês passam, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Precisando de ajuda, é só chamar. Eu sou o Elaron 323B. Ela tem vários? Sim, ela possui vários. Que legal. Você precisa de alguém pra organizar sua biblioteca. Eu preciso, né? Filho da puta. Porque eu acho que o Everest não vai ser o suficiente. Não. E aí? Não, vamos seguindo, não vou roubar o bichinho, não. Ok. Vocês podem fazer um teste aí de história ou religião? Cinquenta já. Cinquentinha? Uhum. Boa. O meu, no caso, é história. Ok. É natural. Oh, boa, pega a cartinha. História 67. Vixi. 46. Também passou. Tá, vocês reconhecem essa figura estranha, meio metálica, esse golem estranho, tá? De ouvir falar de... Assim, as lendas sobre um artefato místico que residia... Porque não existe mais, né? Por isso, no passado. Residia no reino de Yuden. O artefato que é o sumo sacerdote de Thanató, o Eladarion. E ele era cercado de servos guardiões, os Elarons, que combatiam invasores. E vocês estão diante de um Elaron. São robozinhos? São robozinhos. Que passa por vocês, cumprimenta vocês, oferece os seus serviços e segue continuando fazendo suas tarefas. Vocês vão avançando. Cerca de uns 30 minutos depois que vocês estão caminhando por ali, maravilhados com aquela biblioteca vasta, praticamente infinita, uf, surgindo diante de vocês aquele crânio de cristal dourado. Respondam a pergunta e sigam. Caralho, em paz. Alguém rola um D6? Já vou aí, tá me chamando já. Malado. Acabou de mandar mensagem. Dois. Acompanha lá, mano. Bom te ver. Bom, eu queria ficar mais. É uma merda aqui. Ah, vai ter outras oportunidades. Oh, é. Valeu, até mais. Até. Você passou batom do? Passei. Batom preto? É. Eu tô morrendo, né? Eu tô indo pra bosta já. Eu vou lá abrir o portão. Abriu pra ele? Por lá, rapidão. Acabou de me chamar. Peguei um poderzinho legal agora de Deus. Que eu posso alterar e reduzir o tamanho das pessoas. Olha que legal! Uma ação bônus. Nossa. Alterar já era suficiente, né? Alterar o tamanho das pessoas. Tira pra ela ficar maior ou não. Mas é, um alterar esse divino. É, porque tem a magia. Agora eu faço de graça. É. E eu posso, tipo, subir qualquer tamanho, em vez de ser um por um. Tá bom. Inclusive, eu vou levar uma magia ali também. Mas é que ali é pra Deus só, né? Tem que virar Deus primeiro, gente. Não tô falando esse livro falando de Deus, Deus, vou fazer uma magia. É o livro do mestre, eu acho. Porque o livro do... Porque no nível que eu tô, eu conheço todas as magias, né? Sim. Ah, você quer ver? Quer pegar um livro pra mim? Não, ele quer ver, por exemplo, sem ser livro de jogador, entendeu? Por exemplo, um Tasha. Aí eu tenho aqui, ó, um outro. O Xanatar. Uma coisa assim, né? Eu tava tentando lembrar qual que era o... Eu falei que ia ser o intelecto. Ah, aqui tem algumas. Eu só não lembro a página, tem que ver no índice. Volte. Ok. Papai Yaga. Vocês continuam avançando e aí surge o guardião novamente diante de vocês. Rolaram um D6 já? Dois. Ok. É hora do questionário. É hora do questionário. Telecurso 2000. Ok. Ok. Muito bem. Muito bem. Mais que um monstro, ele também é um deus. Governante do próprio reino. O fogo é a fonte do seu poder. O frio é a sua maior fraqueza, pelo qual para sempre marcado ele foi. Quem ele é? Seria aquele desastrado Scar Chantalas? Chantalas. Muito bem. E vai embora. Eu vou bater nesse crânio pra só que ele vier. Dá uma atacada nele. De repente. Ok, vocês vão avançando. Amor, eu quero. A hora que passar um outro negocinho desse aí, desse globo aí, interessante. Quer usar minha luva nele? Não, eu quero fazer uma pergunta. Ok. Inverteu o jogo? Pode me responder depois. Não, crânio. Ah, o robozinho. Isso aqui foi onde eu peguei o braço astral. Aham. Uhum. Certo, vocês vão avançando mais um pouquinho. Ó, empreste o mapa aí. Tá, vocês chegam nessa câmara aqui. Nessa câmara circulada aqui. Uhum. E quando vocês vão se aproximando dessa câmara, sem necessidade de testes, vocês começam a ouvir os sons de batalha. Batalha? Sim. Eu tô assistindo filme? Vocês ouvem também os gemidos de uma mulher e o rosnado de alguma coisa bestial. O que, que vocês fazem? Seguindo. Tem uma coisa interessante. Seguindo minha impulsividade, obviamente estou ouvindo alguém frágil e perigo. Uhum. Assim como eu agi aquela vez, eu vou agir da mesma forma. Imprudente, correndo na direção do. Ok. Então, veja o que é. E sem tempo. Foi. Só vamos. É, vamos então. Ainda. Ok. Mas pode me dizer depois, tá? Vamos responder agora. Tá bom. Toff vai, avança. E aí você chega na câmara. Quando você entra na câmara, o som cessou. Certo? Mas o lugar está arrasado pela batalha recente. Tem páginas rasgadas ainda esvoaçando. Tá? E você vê um bárbaro bugbear muito maior, mais monstruoso que qualquer outro bugbear já visto. O Rando Vitorioso, segurando com uma só mão pela garganta uma guerreira élfica. Alguém seguiu a Toff ou só a Toff foi nesse não, momento? Não, todo mundo seguiu a Toff. A Toff é a primeira a chegar, rápido, né? É. Bem mais rápida. Você tá enxergando com seus olhos? Eu tô com a venda. Tá com a venda. Eu não sei até que ponto ela atravessa a venda e vê o resto. Eu tô com... Tipo assim, eu tenho aquele olho lá que eu vejo as coisas como elas são, mas eu não sei se ela atravessa a venda que ele criou pra mim. Essa venda era mágica? Ela volta pra cara dele. Mas é o único poder que ela tem de magia. Eu sei lá. Né? Não bloqueia magicamente a visão dela. É mundana. É. Mundana. Então não dá pra você ver os vultos ali, você consegue perceber o que, que tá se passando ali, que tem essas duas criaturas aí, tá? Mas você não consegue reconhecer. O que, que você faz? Bom, provavelmente eles estão fazendo um teatrinho, alguma coisa a mais. O que eu tô vendo é um cara extremamente grande e forte oprimindo a menina frágil. Sim. Eu não tenho mais opressão, não é só a cabeça já? Não, tá segurando pelo pescoço. Segurando pelo pescoço. Ah, pelo pescoço. É, eu achei que tá segurando pelo pescoço. É. Só a cabeça, sabe? Então eu vou chegar lá e vou dar um socão nele aqui pra soltar. Se ele soltar, eu já cato ela e já tiro ela de perto aqui. Ok. Faço jogar de ataque normal? Faço jogada de ataque normal. 20 natural, já. Já. um dos seus aliados rola novamente o teste que tem resultado, é uma falha. Alternativamente, você pode usar essa carta para lhe dar mais 2 no seu próximo teste ou ataque. Pode variar. Você escolhe qual valor o teste ou ataque. Não use imediato. Chega lá, eu sou uma peça. É só um fã de. Calma, cara, é só um lá, uma lá, não quer? É só um. É só um live? É só um live. Um live o caralho. Live o caralho, velho. Machuca a criança. Ele não é uma criança. É? Ela não é uma criança. Não é uma criança. Parece um papo muito bonito. Ela também tá bonita mesmo. Certo. Vou fazer uma combinação das fichas aqui. Um bugbear gigante. É um pau de... Você bate assim, ele... Solta. Minha, cai, eu já saio correndo com ela pra longe. Você sai correndo, ele puxa do chão, assim, do solo, um machado maior do que você. E ele sai correndo na sua direção, urrando, irritado. Coreana, Cosco Truque! Cosco Truque! Dor, Cosco Truque! E sai correndo na sua não direção. Não vai machucar ela, Cosco Truque ou cacete? Vocês veem a Toph vindo correndo, cacete, cacete, cacete! E esse bugbear gigantesco, ele arrebenta. O arco de entrada da porta ali no corredor, né? E vem correndo com machado e dando machadadas na Toph. Eu volto, dou mais 2 socos no joelho dele. Tento atordoar o joelho dele. Ah, agora você vai jogar a iniciativa. Agora você vai jogar a iniciativa. Mas eu tava na minha ação ainda. Eu tenho movimento, eu tenho ataque. Eu dei um ataque. Eu falei, se ele soltar o agarro, ele sai correndo. E eu também já tô agindo. Vamos jogar a iniciativa. Então, beleza. Vocês podem jogar todo mundo iniciativa. Oh, esqueci, caramba! 39, 40 já de iniciativa. Tô usando a carta, tá? Beleza. Pra ganhar mais 2. Garoto! Ah, só 2, vocês estão folgados, vai. 28. Os traços, caralho, vai. Os traços aqui, rapaz. O que ele falou? Já que eu falo todos os idiomas? Ele falou o nome dele. Minkus, Trai, Minkus, qual? Ele falou várias vezes, eu acho que é alguma coisa. O meu deu 59. 59? É. Tá, eu vou gastar um ponto heróico porque o meu tirei 7 na porra do dado. Agora eu tô com o bônus. É agora. Eu tô com 50 de bônus, já tá certo. Não, 47. Quase 50. Passou na metade e já é quase o resultado próprio. 18, melhorou. 18 mais 21. Eita, é. Tô ganhando por 1. Um ia? Se me obriga a fazer cada coisa que eu vou falar, viu? 4. É, 43. Usa a carta aí. Agora eu tô com a carta. Agora ele tem 44 iniciativa. 44 e eu tô com 43. Porque na verdade ele mudou a ordem, aí vai agir antes. Ah, vai agir antes, beleza. Toma, vai, aja. Aja. Vocês estão mandando o turno de vocês, né? Vocês estão meio distantes, vocês vão querer reagir a isso ou vão aguardar? Vocês estão vendo, vindo a Toph, arrebenta o arco de entrada do salão, aquele bugbear gigantesco carregando um machado, vai pra golpear a Toph para, se vira, preparando pra dar 2 socos nela e carregando uma donzela élfica nos braços. Mas a gente consegue ver quem é, não consegue? Vocês conseguem distinguir perfeitamente. Vocês conhecem as duas figuras que estão ali diante de vocês. No braço da Toph, desacordada, Glórien. Diante dela, de machado em punho, Thor Iron Fist. O que ele disse pra você é: como ousa me atacar, inseto? Eu sou Thor Koshkotruk. Thor Koshkotruk. Ah, você fez por causa do Koshkotruk? Não, pela cena que ele escreveu, eu já sabia quem era. O que vocês fazem? Aí eu, se for a pistola na iniciativa, se for nosso turno, eu vou jogar ela pro alto, dar o soco, catar ela de novo e voltar pra galera. Ok. Selenice, vai interferir? Eu quero ver na encenação dele, porque já tive meu tempo de talento de ator, eu quero ver se ele tá realmente bravo. E se ele tá tentando realmente acertar a Toph, porque tá difícil ali. Ele está realmente bravo e querendo acertar a Toph realmente. Roubou minha mulher. Bom, então eu só vou usar o meu poderzinho daquele novo, com a minha ação bônus. Eu vou tentar reduzir o tamanho dele, o tamanho de uma fadinha. Filha da puta. Você faz um save de construção. É, Gui, o problema é você ver uma fada desse tamanho assim, com um machado, o tamanho dessa casa aqui, fazendo assim, ó. Aí você assusta um pouco, tá ligado? É um patinho com a faca. Bem isso. Aí dá pra assustar um pouquinho. Tá. Isso exige que eu faça um teste de... Save de Constituição. Constituição. Dificuldade 60, né? Quase. 59. Quase. Tá, resistência à magia. É desvantagem, é normal. Não é normal. Não sei mais quanto que tá enchendo essa ficha. Cadê, caceta? Ah, aqui, achei. Mais 32. Ok, 43. Parece que eu falhei. Ele certo. Vai, ele vai reduzindo assim gradativamente. Ele começa. Olha a coxa que eu troquei. Dá uma machadada assim. Tá, você vê e na hora que você vai golpear, você vê uma mini criatura assim diante de você. No chão. Faz a jogada então. Aí, para cada natural, já. Eita, porra. Caramba! Cada tamanho que ele reduziu, ele perde 1d6 de dano de ataque. Ok, caramba. Tá, ele era enorme, grande, médio, pequeno, miúdo, minúsculo. Reduziu 5. Ele tem menos 5d6 em cada ataque. Nossa. Ah, então ele mantém a força do bagulho dele, só diminui o tamanho. Isso. Ah, entendi. Então... diminui o dano, né? Cara? Porque diminui é... o dano. Ah, pode ver. Então faz sentido pra ele com o machado com o Fabi. Não conseguiria carregar ainda. É que deu aquele machado também carrega junto. Isso, também. Ele então... carrega de vez em junto. É. Isso aí. Ele tá com uma faquinha te batendo, né? E o capacete dele é um dedal. Mas dói. 5d6 a menos. É, o primeiro ataque deu, foi 20 natural, o segundo ataque deu 6 no dado, deu 50. 50? Caralho. O 20 natural já acerta. Não, mas o outro deu 50. Ah, você deu 2. É, o segundo ataque, isso altera alguma coisa na classe de armadura dele, vai ficar mais difícil de atingi-lo só. Né? Então, não acerta. Não acerta. Não acerta, o 50 tá. Não. Primeiro, então, você bate o primeiro, atinge ele em cheio, o segundo você vai dar, mas ele é tão pequenininho que você passa do lado. Né? Você tá literalmente tentando matar uma mosca, praticamente. Uma mosca não, um passarinho, né? É, uma fadinha. Achei que de que tamanho que é essa fada? Tamanho de uma Barbie, né? É? É, tamanho de uma Barbie. Uns 15 centímetros. Né? Você vai e passa do lado, tão pequenininho que ele é. Tá, então eu preciso que você faça um teste de constituição, por favor. Já. Um teste de constituição, vamos colocar esse som. Dificuldade 48. 48. Isso é efeito mágico? É um turno. Tordoa magicamente, né, aqui. Não. Não? É a habilidade do monge. Habilidade do monge, não é mágico. Sim, eu sei que é a habilidade do monge, caceta. Não fala que você magicamente atordoa ele. Não fala? Não. Então tá, então confio em você. Eu particularmente não sei. Fala que você atinge ponto vital. Então não jogo com vantagem. 15 é de? Constituição. Então, 47. Falou por um, já. Falhei? Tá falando por um. O que tá acontecendo? Atordoado. Deixa eu ver se eu sou imune a essa bosta. No caso, eu tinha mirado na sua perna. Agora, como você tá pequenininho, eu não sei como que vai funcionar isso. Se eu só fiz assim na perna, ó. Sim. Vai ser nele todinho. Então vai ser. Não, na perna. Vai ser só na perna. só os efeitos aqui da magia. É que quando aumenta, ele ganha vantagem em save de força e teste de força. E quando diminui, ele tem desvantagem em teste de força e save de força. São os efeitos que falam. Ok, você consegue atordoá-lo então. Mas a perna dele tá atordoada ou ele inteiro? Ele inteiro, porque o ataque atordoante você atordou a pessoa, né? Não importa onde você atingiu. É verdade, é verdade. É que eu tava com um bagulho na perna pra ele não correr. Sim. Não, mas atordou ele inteiro. Ele fica parado aí diante de vocês. O que vocês fazem? Eu continuo correndo na direção. Pessoal, tem um bugbear com uma elfa. Ciri, pega ela aí. Ciri, o que você faz? Sua vez, então. Tá saindo mental? Eu seguro ela. Não, mas quando eu quero pegar as coisas, eu consigo. Ah, tá uma dada. Eu falo, por que você tá fugindo do Tuor e levando o Glória em Brasil pra baixo? Estamos. Sim. E tem um cadáver nos braços da Ciel, o cadáver de Glórien, e um mini Tuan Iron Fist correndo atrás dessa. Estatu! E para. Ela tá morta? Tá. É o avatar de Glórien, teoricamente. Eu coloco a mão assim pra tentar sentir, já, quando eu puder. Deve estar só, tipo, passando a história. Isso aqui já aconteceu há muito tempo. Mas como que ele tá correndo atrás de mim com o machado? Você catou o cadáver dele? Mas como que é uma história? De verdade, eu vi. Eu tava gritando, socorro, pedindo ajuda. Entendeu? Isso aqui aconteceu há muito tempo. Eu não lembro de história. É, foi quando o Menorin caiu. Isso. Mas ela tá viva. Ela não, tá... não tá. Tá morta. É um cadáver. Você entendeu? Eu tô vendo ela. Na verdade, agora eu tô parando pra analisar com o meu olho. Não tem nada. Não tem nada. Tem só um espaço vazio aí. Droga, fui tapeado. Então pega e joga de volta. Toma o seu cadáver. Seu manequim. Toma seu manequim. Eu faço assim, ó. Eu só chego, eu jogo de lado assim. Você deixou eu pegar um negócio morto. Você pegou porque quis. Não, não foi porque eu quis, é porque ela tava gritando socorro, socorro. Mas você chegou lá e não tava mais gritando. Não. Exato. Já não. Tinha morrido, já era um cadáver. Pegou o cadáver porque quis. Tem que ser uma ação realista. é verdade isso mesmo? Vocês não estão me enganando, não. Vamos indo lá pra sala. Ok, vocês vão indo pra sala. Eu passo pelo Thor, fica aí, amiguinho. Vai lá pro seu cadáver. Eu pego a Glória e vou. Pego ela, coloco ela aqui de novo. Você vai levar okay. O cadáver dele? Não, tem que devolver, né? É só deixar okay. Que ele pega. Não, mas vou devolver. Eu peguei dele lá, eu devolvo. Tá cheio de livros esparramados pelo chão, livros que estão, assim, em péssimo estado, que foram devastados por essa batalha entre Tuor e Glórien que ocorreu há poucos instantes. Certo? Faz o que com o cadáver? Eu coloco no ombro e vou levar o livro lá pra dentro. Certo. Vocês chegam lá dentro e faz o quê? Ah, eu vou deixar em cima. Pô, fica aí. Ok, você põe no chão. Eu dou uma olhada nesses livros rasgados, se eles contam a história, por exemplo, que estava se passando. Um deles está caído no chão e está aberto, narra justamente isso. Aqui, ó, Top, você consegue enxergar agora para ler? Já te ensinei a ler. Essa aqui é a história que estava se passando aqui, ó. Da queda de Glórien. É, tipo quando a gente estava na montanha do gordinho. Isso. Eu pego e fecho o livro. Ok. Você fecha o livro. Quando você fecha o livro, né? Vocês veem o cadáver que tá diante de vocês. Ele parece como um papel que envelhece quando fica muito tempo no sol. Vai amarelando, murchando, murchando. E aí começa a se desfazer numa nuvem, assim, de... Como se fosse uma nuvem de poeira. Como se fosse um papel que queima e você cutuca aquela bola de cinzas e ele se desfaz. Até desaparecer completamente. O mesmo acontece com a miniaturinha lá do lado de fora. O Mage Knight do lado de fora ali. O Mage Knight. Pode crer. Nem vi o livro de aqui. Teoricamente, toda cena da história que a gente quiser e tiver escrito, foi mais grafada. Abrir um livro e a gente vai ver essa história se passando aqui. Será que é a nossa história, hein? Você quer ver qual parte dela? Nossa história é bem grande. Na verdade, eu não vi nenhuma, né? Teoricamente. Verdade, vamos ver. Inspiração. Tipo assim, verdade. Vamos ver o nosso primeiro encontro e ver como você era chata. E eu vou. Tem livros ali? Não Tem vários. E eu vou querer achar o começo da nossa história. Teste de investigação. A nossa sessão zero, teoricamente. Ok, teste de investigação. Como que você procuraria isso? Tipo, história da nossa vida, história de Arthur, um nome específico? Palavras-chave. Palavras-chave, a gente é o quê? Como é que é o nosso nome que os deuses falaram lá? Escolhidos, Vingadores. É, os Vingadores, né? Isso que... Era isso, não era? Eu pego um livro e dou um Ctrl F lá. Mas aqui, ó, se você vender um livro, pega um livro caridoso. Precisam de ajuda. Tem uma etiqueta dele. Precisa, olha! Você. A gente quer. Só sem... Vem rapidinho. Saber, achar a primeira vez que nós estivemos juntos. Pois não. Em Arton. Vai andando assim, aí olha ao redor, olha pro alto assim, aí ele estica o braço assim. Tipo Espetro Bujinganga. Aí cata um livrão. Um livrão grosso assim. Aqui está. Obrigado. Página 823. E aí você abre lá. Quando você abre, o ambiente ele se modifica. E vocês estão agora numa clareira. No meio da floresta. Diante de vocês tem uma fogueira. E tem um elfo no meio daquela fogueira, fazendo um assado ali. Ao lado dele, um tigre gigantesco. E o elfo, ele olha pra vocês. Quem são vocês? Vieram em paz ou em busca de encrenca? Viemos em paz. Sim. Não vão... Eu acho que eu falei... Eu vim não vão se mundo. Apresentar? Claro, eu sou o Ciere. Muito prazer. Vocês escutam um sussurro vindo de trás das árvores, um... Eu dou uma olhadinha. Um segurar de fôlego de espanto vindo de trás das árvores. Olha, será que a gente consegue interagir então? Tô me sentindo Harry Potter. Tô me sentindo Harry Potter da penseira, né? Não, vira tempo. Vira tempo. Ah, não vira tempo. Bem, não, se vê em paz então, sente-se, divida a refeição comigo. Eu dou uma se ele. Joga um teste de percepção. Você olha no meio da folhagem e você vê uma jovem druida. Antes de ser tocada pelo nada. Antes dela ser tocada pelo nada. Ao lado dela, um cavalo sussurra. Sherry, como você pode estar lá se você tá aqui? Não, eu tô em elemental, né? Eu só não sabe porque o nome é igual. Ah, você tá em elemental? Eu tô em elemental, né? Ok. Como que ela? Coisa pode ter o mesmo nome que você? Que coincidência. Ele é cavalo, né? E quanto a vocês? Sou o Celerim, qual evento? Seja bem-vindo, Celerim. Eu tava pegando um negócio, eu não tava. Espeto. Tava comendo já, não tava? Não. Tá por arroz. Você, não você. O que você faz? Peraí, ele tá falando. Sim, sim! A gente tá interagindo. Tem como mais assim, gente. É, exato, a gente tá interagindo na própria história, parece. Eu? Sim, você. Nevan, você sabe quem sou eu? Eu não sou Nevan. Meu nome é Mavastos. Mavastos. E o seu? Não é Nevan, perdão. Mavastos, confundi. Mavastos, você sabe quem sou eu? Sou a Toff, uma galera. Como é que... Quê? Quê? Como é que... Você escuta sua própria voz vindo de dentro da floresta. É, isso que eu quero dizer. E também você escuta sua própria voz vindo de dentro da floresta. Mas você acha que seria mais inteligente e não daria tanta brecha assim. Ficaria um pouquinho mais caladinho e mudo ali. Mas a Toff, com certeza. Que? Que? Naquela época ainda? Não, peraí, então assim, vem cá pra discutir isso aqui. Que bagulho louco. Essa era você 10 anos atrás. Foi 10 anos que a gente conhece? Não. Não. Pra você, se pra você passou 10 anos, né? É, você tá velha, Toff. Não, passou 15, não foi? Foi 10, eu tinha 15, 10. Você é uma 10. Senhora de 30 anos agora. Não, foi 25, foi 10. Não chegou nos 10. Não, a gente tinha chegado nos 30. Não, a Toff tinha 15, aí a Ciri fez um... Ciri não, O Pentar fez um rolê lá e envelheceu. Você não tinha uns 30? Tá bom. 25, ok. 25, mas 25. Beleza. Ok. E aí você escuta sua própria voz vindo do meio da floresta. É, teoricamente não faz um ano que a gente tá junto, né? Não. Você escuta nitidamente, Toff. É bizarro. Tempo, né? Você escuta a respiração. Não. Você escuta os movimentos escandalosos que a sua versão mais jovem tá fazendo no meio da floresta. E aí você fica inconformada de saber quão barulhenta você era. Vai barulho, hein? Não aprendeu a andar com esses pés descalços ainda? Meu Deus. Burguena. Bem, sentem-se. Se vieram em paz, sentem-se e dividam a fogueira. Há uma refeição que podemos dividir. Eu quero comer aquele espetinho de novo. Isso não mudou nada, fogo. É que é diferente, a vida toda eu comi arroz, arroz, arroz, arroz, arroz. Agora que eu vejo como o negócio. E quanto a vocês aí atrás? É falta de educação ficar espiando. Venham e se apresentem. E aí sai a Toffin jovenzinha. Olha, você era bonitinha. É uma coincidência. Mas é que hoje eu sou uma Gaira. Como você pode ser uma Gaira? Temos o mesmo nome, você é minha parente? Não, eu sou você, você é eu, só que eu sou do futuro, você é meu passado. Eu não podia ter falado isso, né? Acho que não. O quê? Meu Deus, hein? O quê? Como assim, do futuro? Ah, coisa de um ano pra frente. Uma Vastos, ele olha pra você. Um ano pra frente. Nem isso. Não, mudou muito, tá errado. Pelos deuses, vocês são idênticas. E quanto a vocês? Não vão sair? É isso aí. Quem que foi o segundo que saiu? Eu não lembro, hein? Eu acho que... Tá porra! Eu acho que foi a Lisbeth a segunda a sair. Se me recordo bem, foi a Lisbeth. Depois... não, foi o Theon. Primeiro a sair foi o Theon. Próximo a sair. Aí aparece um clérigo de Calmir que vocês conhecem bem. Oh, eu sou o Theon Lidyr, clérigo de Calmir. Sabe quando você fala junto assim... Você faz isso? Ele: ei, não fique debochando. Quem é você, criatura estranha? Um ser das trevas. Eu te esconjuro em nome de Calmir. Você me o quê? Eu te esconjuro. Você me esconjura? Sim. Só que não. Ser das trevas. E aí? Afaste-se. Você por ser uma Tiffany, você não fica meio com um comichãozinho pra se afastar, não? Não, eu fico só com vontade de dar na cara dele mesmo. É. Você, senhor Mavastos, é um ser das trevas nefasto que está diante de você. Eu vou expulsá-lo, não se preocupe. Saia, saia. Assim, então, eu não quero bater em você mais jovem. Então, se aquiete aí. Bater em mim? É o demônio, ele pode ouvir sua mente. Sim, eu sei. Eu sei. Não vai bater em mim, porque eu sou o clérigo de Calmir. Eu sou o escolhido de Calmir. Pare de debochar. Demônio. Demônio. Eu tenho certeza que ele sabe de onde você vem também. Quem eram seus pais. Que você gosta de comer muito também. Você adora comer. É verdade, adora comer. Você tá aliada do demônio! Cara, isso é muito bizarro. É muito bizarro. Você está aliada do demônio! Afaste-se! É, que a gente se juntou aqui, a gente ficou tudo aliado mesmo. Então, pois Mavastos, ele levanta, vai, pousa gentilmente a mão dele sobre as mãos do Theon. Acalme-te, jovem clérigo. Essas criaturas não são malignas. Não na forma como você concebe o mal. Estão aqui apenas em busca de uma refeição, presumo eu. Não. Junte-se a nós, jovem. E vocês também. Vamos, não sejam tímidos. E aí, um a um, vocês se veem todos saindo. Eu acho que o Silenin sairia. Será que sairia? Não, acho que não. Não, né? Ficaria oculto, né? Vamos, você... Pode vir, não tenha medo. É Celerim. É o que falta. Não, Celerim está aqui. É, tem outro. Como outro? É outro Celerim. São irmãos? É, mais ou menos. Que pai sem criatividade. Eu também acho, né? Celerim, é você quem está aí? Saia, por favor. É outro gato. É outro gato. É outro dragão. Saia daí, vamos. Esse ainda não era. Esse ainda não era, é verdade. Não há por que se esconder. Corre, estamos corre, todos aqui... Em paz, em creio paz. Eu. Não, em paz sim, pela comida. Cara, não. É muito estranho de Arton de novo. É muito estranho. Né? Depois de muita insistência, o outro Celerim acaba saindo. Tá. Quando vai lá dar uns bicudos nele. Sai daí, fila da puta! Get over! Get over! Vem logo, frescura. É, bom. Sai-se ele junto com o Kurama. Antes de matar os alfas. Antes de matar os alfas. Sai-se ele junto com o Kurama. E todos vocês se reúnem com todos vocês novamente. Mas assim, viu? Foi um começo até legal, né? Isso não vai dar ruim, não. Eu sei lá, que é só uma reprodução da história, não é a história de verdade. Mas como que tá conversando com a gente? Que bruxaria é essa? Eles são iguais? Elas são iguais? Quer dizer, ela é mais velha, mas você é a mãe dela? Não. Não, minha mãe morreu há muito tempo. Faz A mãe dela não tá no seu tempo. Faz um tempo, sim, já. Minha mãe morreu. É, depois ela voltou ainda. Não dá spoiler também, né? Mas é minha vida. Ah, não tô entendendo nada, não. É muito minha cabeça. Eu explico, a minha mãe morreu. E por que eu tô falando isso pra vocês? Eu nem conheço vocês direito. Nem são quem sem. Mas isso aqui tá gostoso. Alguém quer? Eu tenho uma marmitinha japonesa aqui. A Xing Ling é foda, né? Sem devolução. Ele tá comendo lá, a Toff tá comendo. É. O outro celerinho, ele para diante de você, fica olhando admirado. Fala um tese de conhecimento bardo. Futuro, né? É verdade o que ela disse? Sim. Dessa vez é. Dessa vez é. Entendi. Eu sou mentirosa. E... Tá vendo, né? Tá falando que sou mentirosa. Eu não posso mentir, palhaço. Agora. Mas eu não posso. Se vocês estão todos reunidos... Presumo que nós formaremos então um grupo, certo? Sim. Mas pelo jeito alguns não sobreviverão. Ah, sobreviverão sim. É, ele eu acho que não, aponta pro Theon. Eles estão fazendo outras tarefas. Ah, entendi. E não é meio perigoso você ficar me dando spoiler assim? Mais do que é eu me ver, não pode ser pior. Em espelho você se vê também, não é um problema. Será que se a gente se tocar isso vai gerar um paradoxo e nós seremos desintegrados? Ah, não, relaxa. Tenta aí. Vai fazer, vai pra frente. E aí? Aí é, você que destruiu o Arthur. Ah, você... Não. Sim. Foi sim. Aí viu, você nem confirmou. Não, sim, que do paradoxo. Ah, tá. Perigoso. É verdade, perigoso. É melhor, então, mantermos distância. Bem, então, você trouxe uma mensagem? Do futuro? Pra letrar sobre algum perigo? É, talvez. Mata a Siri agora. Talvez. Não é uma cultura muito conhecida em Arton, mas estudo sobre devoradores de mentes. Devoradores de mentes? Caçatinhas. Certo. Caçatinhas. Academia Arcana provavelmente terá algum material. Ok. Tem mais alguma coisa que eu preciso saber? Não. Está bem. Bem, vocês ouviram aí. A partir de agora eu sou o líder de vocês e tenho uma mensagem do futuro. Ufa. E a Top tá meio nervosa, quebrou o hashi. Eu... Não teremos líder nesse caralho. Vamos poupar as interações desnecessárias. Vocês já viram aí, nós vamos formar um grupo para cumprir alguma tarefa, que eu não sei qual ainda. Vamos compartilhar aqui o que nós sabemos uns dos outros. E nós teremos que procurar informações sobre devoradores de mente na Academia Arcana. Então, vamos terminar essa refeição e depressa vamos para a Academia Arcana. Sério? Mas ele é burro? Sério? Todos juntos. Você não tinha você não tinha que achar o Murilim? Não era isso? Um troll invade a clareira. Ah, eu não lembrava disso. Com uma clava e vai pra cima de vocês. Joguem a iniciativa. Ah, eu tinha, mas ele duas tá vezes. Confiando em mim no futuro. Duas vezes. Pra vocês e pra vocês. E fala, mas a terceira? Daí eu viro assim, vocês querem fazer esse combate? Ah, eu preciso dar as bicas nesse troll aí, mas... Será? É que eu ainda tô tentando entender, talvez. Por que a gente tá interagindo com a brincadeirinha que eu faço de conta? que a gente tá dentro da sala, sei lá. Não, mas como a gente interage? Não sei. Será que vai ter alguma... Eu vou fazer um teste. Então, é por isso que eu perguntei. Se vocês não quiserem fazer o combate, eu fecho o livro. Eu não quero fazer o combate, eu quero fazer um teste. Sexualmente foi alterada? Não, eu quero fazer um corte na asiática ali, vamos ver se vai. Hora que você vai fazer alguém? Paradoxo. Ah, justo! Lembra de fazer em alguém? Eu faço. Mas, então. Eu faço então pra não ser você fazendo em você. É. Pode tá. ser. Porque uma pessoa não pode se ver do futuro do focar nesse, fez isso? Guaranazinho à tarde e coquinha. Alguém vai? Guaranui, por favor. Guaranui. Carlinho fez, mas tinha cena pra quebrar, mas não tem, né? Exato. Não sei o que não acontece. Fiz um corte na top. Ah? Fiz um corte na top antiga. Na top antiga? Isso. Ai! Sobe escate! Você tinha razão, isso é coisa das trevas mesmo. Eu olho pra top atual. Curto ela também? A top atual, não. Ei, viu? Ah, então estão fazendo... Fecha esse livro! Vocês estão me confundindo. E fecha o livro. Desgraça de coisa estranha. Ela vai pra te dar um soco. E você vai pra fechar o livro. Antes de você fechar o livro, ela se desmancha e desaparece. E tem qual foi? Não. Tem. O Brad não, o de tem. Fica a mão aí atrás, né? E todos, todas as versões antigas de vocês, inclusive o Mavastos, vão desaparecendo um a um. Antes dela fechar o livro? Antes dela fechar o livro. A gente mudou a história? Não, começou a fechar, né? Começou a fechar e foi sumindo. Não, foi antes dela fechar o livro. Ah, será que é só o desejo de você querer sair? Antes dela fechar. Pode ser. Eu posso fazer uma coisa antes? Pode. Antes de eu fechar, agora já foi. Não. É que eu sei que a gente tem tempo e tal, mas eu gostaria de ver uma coisa antes. Aqui conta tudo, a história de tudo. É. A biblioteca inteira. A biblioteca não inteira. Não é exceção. Todos desaparecem. As versões antigas de vocês desaparecem. A floresta desaparece. A fogueira desaparece. A marmita da Top desaparece. Não. O Golias desaparece. O Kurama desaparece. O Mavastos é o último a desaparecer. Porque ele foi o primeiro a gente. Antes dele desaparecer, ele olhando pro troll assim, já com espada na mão, né? Espada ou arco? Acho que tinha arco. Arco, né? Mas era ranger, né? É. Não, espada. Espada na mão. Antes dele desaparecer, com a espada na mão, olhando pro troll, ele olha pra cada uma das versões antigas de vocês. Olha pra cada uma de vocês. E ele sorri. E ele faz assim. Até logo. E desaparece. Isso é muito bizarro. Quem que era esse puto mesmo? Eu também não lembro. Não, eu só lembro da sessão 1. Vamos descobrir. É o cara que a gente encontrou na Seu Eladário aí, ó. Seu Eladário Júnior. Pois não. Mas meu nome é Elaron. Elaron 533. Ô, Elaron. 533? É isso, né? Sim. Acha a história dessa porra desse Mavastos do caralho aqui. Que a gente quer esse puto. Mas por que não roubou pra você xingar ele? Pois não. Puxa um livro da prateleira. Aqui está. Página 87. Eu quero procurar uma coisa específica. Página 87. Quem que é esse puto? Mavastos? É. Mavastos é um ruim. É, vamos descobrir quem é. Tô na página 87. Mavastos é um elfo. Tá. Você não tá na enciclopédia. É, então, eu tô no 87. Meio que a história da vida. Eu vou falar assim, ó. Só um minutinho, o que eu vou fazer? Eu vou sair da sala, porque eu não quero que eu conte a história dele real aqui, tipo, okay. Mostrando. Vou sair da sala. Vai e vou na 87. Ok, aí você abre a página 87. Isso. Beleza. Eu vou achar, vou ler lá um pouquinho dessas Mavastos aí. Ele pode ler 150 páginas por minuto, né? Exato. Com a magia. E com a magia, né? Boa lá. Ah, certo. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa. não tem mais. Eu não me arrependo de ter tirado isso daqui. Bom. Você lê a cena do nascimento de Mavastos. Vai escrevendo a mãe dele em trabalho de parto, né, acompanhada por, assistida, né, na verdade, por parteiras élficas, e acompanhada pelo pai do Mavastos, tá? E aí ele nasce, as parteiras limpam ele, entregam ele para a mãe. A mãe olha, sorri, exausta, né, depois do parto. Ele olha para a criança, o bebezinho, um bebezinho élfico, e segura o bebezinho. E a mãe olha para ele nas mãos do pai, né? E ela que dá o nome dele. Seu nome será Mavastos. O pai, ele sai eles estão numa tenda. Ele sai para fora dessa tenda, ergue ele. Grande sol, contemple o meu filho Mavastos. E o sol brilha sobre o bebezinho como se abençoasse ele. Tá? Os nomes dos pais dele. Peraí, eu não tinha preparado isso. A gente imagina que nada que a gente perguntar aqui vai estar preparado. Nada, nada. Então foi até bom não preparar nada, porque... Pô, é só a nota que eu te mandei e apaga, então. Obrigado, hein? De nada. De nada. Não tem mais combate. É, não tem mais combate. Vamos colocar um tema aqui de... de templo bom. Porque a biblioteca é o templo do saber. Você marcou, né? Eu tinha criado um Eladarion. Elaron. Elaron, devido criado um Elaron, modelo JPF, né? Não, por quê? Ué, você não é bibliotecário? Deixou de fora. Deixou de fora disso aí, você tá loucão. Modelo JPF, qual que é o seu ano? 74 ou 76? O quê? Seu ano, 74 ou 76, não lembro. Meu ano é esse, cara. 2025 é o ano da virada. 76. 76, né? Modelo JTF 76. Perdeu a oportunidade de criar no PC. Bom, que vai ser roubado no PC. Ok. Vou até marcar de azul aqui. O pai dele se chamava Kilmer. A mãe dele se chamava Valerie. Val Kilmer. É o Batman. Ele é o Batman, olha aí. Mavar. É cuspir aí. Cuspir que é saco. Cuspir que é saco, malandro. Eu sou o senhor do meu sopro. Palhaço. Val e Kilmer, os pais de Mavastos, geraram esse lindo bebezinho élfico. Ele é abençoado pelo sol. E aí, Siri, você vai lendo passagens ali rapidamente, né? Da infância dele. Ele era um garoto prodígio, muito habilidoso, com diversas proficiências élficas, armas, instrumentos, né? Ele só não foi muito assim afeito à magia. Embora ele tenha habilidade para usar magia, ele escolheu não trilhar esse caminho. Ele sempre foi uma criança que gostava muito de explorar a natureza, e ele era uma criança até travessa, porque ele se aventurava para além das muralhas de Lenore, indo para os acampamentos dos Hobgoblins na época da Infinita Guerra, na época em que ela parecia ser infinita realmente, e voltava sempre com vida, apesar dos alertas de perigo de todos em Lenore. Ele sempre voltava bem, sempre voltava seguro. Um prodigiozinho. Certa vez, numa clareira, ele foi atraído por uma luz e foi verificar o que era essa luz, um pouco apreensivo. Ele viu uma linda donzela élfica de cabelos púrpura entoando uma melodia maravilhosa enquanto ela dedilhava uma harpa. Ele foi até ela, se ajoelhou diante dela e ficou ouvindo a música. E quando ela terminou a canção, ela o tocou na cabeça, sorriu gentilmente para ele e desapareceu num passe de mágica. Era Glórien. Depois, em outra ocasião, ele se aventurou por uma caverna escura, e nessa caverna ele encontrou diversos zumbis, diversos cadáveres de hobgoblins abatidos dentro dessa caverna por alguma criatura, e eles haviam se transformado em mortos-vivos. Com muito sacrifício, ele consegue sobreviver a esses zumbis e escapar. E aí, quando ele está quase chegando na saída, ele é detido por uma mulher emoldurada num vestido azul celeste. Ela olha para ele, sorri, vai na direção dele, toda esguia e sedutora, dá um beijo no rosto dele e desaparece. Toda querendo, dá um beijo no rosto dele e desaparece. Bisca. Num outro momento da vida dele, ele já um pouco mais velho, já na adolescência, ele numa fogueira, à noite, ele... Parece uma coisa que ele faz bastante. Ele é o senhor das fogueiras. Ele numa fogueira à noite, ele recebe a visita de um cavaleiro, o primeiro humano que ele vê na vida dele. Aliás, primeiro humano não, desculpa, primeiro anão que ele vê na vida dele. Ele recebe a visita desse cavaleiro, um anão emoldurado em armadura, e esse cavaleiro cumprimenta ele, pede para dividir a fogueira com ele, ele gentilmente fala, não, vamos comer. Eles dividem a refeição, e depois que eles dividem a refeição, o anão se levanta para ir embora, agradece, e o anão toca no ombro dele em agradecimento e desaparece também. Eu tô assim, esse cara foi tocado pelos 20 deuses, pelo jeito. Você vai lendo e você vai vendo que ele foi tocado pelos 20 deuses. Ou pelos 18. Não. Dois deuses não tocam ele. Valkyria. Ok, tá presa. Tá presa. E Ragnar. Até Tilia tocou, né? Tilia não tava no panteão. Tilia não tava no panteão, mas Rainin sim. Assim, ele vai ao longo da vida dele recebendo a bênção de cada um dos deuses, ou da maioria deles, certo? Depois vem a cena da queda de Lenoren. Ele é um dos elfos que ele testemunha a morte de Glórien nas mãos de Tuar Iron Fist, e ele testemunha também com tristeza, ele vê a queda dos espadas de Glórien, ele vê o surgimento dos primeiros elfos negros, ele vê Berforan se deixando corromper e se entregando às trevas, e por ser trevas sendo abraçado por Tenebra. Ele ainda tenta argumentar com Berforan para impedir, né? Mas Berforan ignora ele e ameaça ele, e ele só se esconde na mata, e o Berforan não consegue encontrá-lo mais. Apesar de ter testemunhado tudo aquilo, ele se mantém esperançoso, confiante na deusa dele, e não perde nenhum momento a fé. Com a queda do reino élfico e dos reinos humanos ao redor, ele vai sozinho atravessando o continente sul até chegar em Califórnia, e passa por Califor também. Mas antes dele passar por Califor, né, você vê ele numa cena de destruição causada pela Aliança Negra. Ele encontra numa aldeia, uma cidade que está toda devastada, incendiada, né, ele encontra um único sobrevivente, um gatinho. E aí ele pega esse gatinho, um gato branco, né, meio acinzentado, e ele começa a cuidar desse gatinho. E esse gatinho vai crescendo, crescendo, crescendo. E um belo dia ele tá numa clareira com esse gatinho, tá? Numa fogueira à noite. E aí um cervo entra nessa clareira. E aí ele olha para esse cervo e ele não reage de forma alguma, a não ser fazendo uma reverência a esse cervo. O cervo ele entra na clareira e toca com a ponta do nariz a nuca dele quando ele se curva diante do cervo. E o gatinho que tá com a patinha assim pro cervo toca o gatinho e depois desaparece. Desse momento em diante, o gato ele começa a ter um surto de crescimento, vira um tigre atroz, um tigre dente de sagres, dentes de sabre atroz, um puta de um tigrão. E ele atravessa a Califórnia, chega no continente norte e começa a explorar o continente norte e vai tendo contato com todos os deuses, mas assim, sem sequer desconfiar ou dar a entender que ele sabe quem são as pessoas que estão ali abençoando ele. E até que ele chega ao reino de Tolon e é um lugar onde ele fixa a morada. E ali ele permanece caçando criaturas, caçando goblinoides o tempo todo que ele permanece naquele lugar para limpar aquele reino dessas criaturas. Ele é muito não é devoto o termo, mas ele é muito protetor. Ele venera muito as árvores do reino de Tolon. São aquelas árvores negras cuja madeira é tão resistente quanto o aço. Ele reverencia essas árvores e ele encontra o Pinheiro Rei, que é uma entidade que existe no reino de Tolon, e o próprio Pinheiro Rei, Pinheiro Pai, não lembro agora o termo correto, e ele próprio abençoa o Mavastus e dá a ele a incumbência de cuidar e proteger aquele reino dessas criaturas, impedir que se devasse aquela floresta. Quando tem as brigas entre os druidas e os humanos que estão devastando a floresta, e os humanos fazem um acordo com os druidas para fazer um corte mais controlado, mais sustentável da madeira, ele é uma das pessoas que está intermediando essa disputa. E aí vai contando os encontros dele com pessoas que você conhece, algumas pessoas que você conhece, um deles inclusive que você conheceu pessoalmente e andou com ele por um certo tempo enquanto vocês buscavam a runa do primórdio, um elfo de nome Anix, entre outros, entre o irmão dele, um elfo de nome Squall, e outros elfos que faziam parte do grupo, que também se encontraram com Mavastus, também, não, dessa vez não foi numa fogueira, foi durante uma caçada que ele fazia um bando de goblinoides. E aí chega o ponto onde ele encontra com vocês. Descreve todo esse encontro que ele teve com vocês. E aí vocês se afastam, seguem o caminho de vocês. Mavastus, ele levanta acampamento no dia seguinte e ele segue o caminho dele. Ele segue o caminho dele e ele vai o tempo todo observando as estrelas e vendo que o fim está próximo. E aí, quando ele sente essa gravidade do que está acontecendo, conforme as constelações vão desaparecendo no céu, o Mavastus, ele faz uma oração pedindo aos 20 deuses que o guiem, que deem a ele uma luz do que fazer nessa situação para impedir aquela tragédia que ele está testemunhando nos céus. Os 20 deuses meio que ignoram ele, com exceção de uma deusa, Tenebra, que surge diante dele e fala para ele: não se desespere, pois a noite é bela. A escuridão é uma coisa maravilhosa, por isso ela não pode ser má. Então não se desespere. Mas eu vou lhe dizer que o que está acontecendo é por culpa tanto daquelas pessoas que vocês, que você ajudou mais recentemente, quanto daquele grupo que você ajudou anos atrás. Eles despertaram um poder maior do que o poder dos deuses. E esse poder maior, se ele continuar avançando, ele pode vir a destruir toda a criação. E a Tenebra, depois de conversar com ele, explicar isso pra ele, ela vai embora. E aí deixa uma dúvida no coração dele. Você devia ter ajudado, né? Você lê assim: Mavastos fica com um aperto em seu coração. Todo mundo conhecido, tá fodendo com tudo. Só eu. Você teve a chance de matar quem ia foder o mundo e não fez. Você foi gentil com eles. Exato. O mundo pode acabar por intermédio por culpa das pessoas que Mavastos ajudou. Isso lhe dá um aperto no coração. Ele sabe que nenhum dos 20 deuses vai lhe ajudar. Aparentemente todos lhe viraram as costas pelo erro que ele cometeu. Mas ele não sabia o que estava por vir. Ele não fazia ideia. Pois ele fez apenas praticar o bem e oferecer às pessoas que precisavam a ajuda que ele acha que todas as pessoas merecem. Se os deuses não podem auxiliar Mavastos, ele então decide recorrer a alguém que possa. Então Mavastos começa a percorrer o mundo em busca de conhecimento, conversa com diversos druidas, com diversos clérigos, tentando entender o que está acontecendo. E ele diz que existe um poder maior que foi despertado, e que esse poder pode destruir o mundo. Quando ele diz isso, um clérigo de Megalok, com quem ele encontra no meio das selvas de Tolon, ele diz a Mavastos o seguinte: esse poder maior que você está dizendo aí só pode ser um. Mas, na verdade, não é um, são dois: o nada e o vazio. Na verdade, é um. Um deles deve ter despertado, mas eles não sabem disso. Não, sim, mas na verdade é um. Um deles pode ser o poder que despertou. Contra isso, não há esperança. Contra isso, não há como lutar. Mavastos sai desse encontro, se recusando a acreditar nas palavras desse clérigo de Megalok, que, por sinal, era um dragão. Ele se recusa e ele decide buscar por conta própria uma forma de impedir esse mal. E ele sai de reino em reino buscando isso. Vai narrando a jornada dele de reino em reino. Enquanto vocês estavam indo de reino em reino procurando a feiticeira, né, ele era um bugbear, não lembro mais, um hobgoblin, as criaturas que tinham atacado os locais e as pessoas com as quais vocês se importavam, Mavastos ele vai percorrendo em outra direção os reinos, em busca de informação, em busca de conhecimento, até que ele chega ao reino de Fortuna. No reino de Fortuna, ele encontra um poço dos desejos. E alguém estrou em ele, dizendo que a sorte e o azar governam aquele reino, que as superstições são válidas, bastando praticamente você acreditar nelas. Mesmo que você não acredite nas superstições, elas vão te perseguir como uma maldição. E diante desse poço dos desejos, dizem para ele que ele tem que atirar uma moeda, e que ao atirar essa moeda, ele faz um desejo, e esse desejo ele vai se realizar. E quem está falando isso para ele é um cara que está recolhendo algumas moedas nesse poço, dizendo que aquilo lá foram alguns desejos dele que não se realizaram que ele não sabe por quê, que ele acha que o poço está com defeito. É um ladrão. E aí ele sai lá dentro e fala: não, mas funciona, funciona para a maioria das pessoas, eu que sou azarado mesmo. Só para mim que não funciona. Mas pode jogar quantas mais você quiser, você vai ter desejos atendidos aí. Eu vou ficar aqui esperando e torcendo por você. E aí o Mavastos, ele começa a jogar moedas nesse poço e fazer pedidos. Primeiro ele pede que o nada e o vazio cessem o seu ataque. Pede que o nada e o vazio voltem a adormecer. Pede que as constelações elas voltem a brilhar no céu. As moedas vão caindo e nada disso vai acontecendo. Nada disso vai acontecendo. Até que ele pega uma moeda e ele fala: se tem um diálogo entre aspas no livro, né? Se nenhum dos deuses pode me atender, se o nada e o vazio estão contra mim e nenhum desses desejos pode resolver o que eu preciso, então eu desejo que um poder maior do que o nada e o vazio me ajude. Ele joga uma moeda e a moeda brilha. E aí surge diante do Mavastos uma velhinha que vocês conhecem bem. Olha, alguém interferiu a gente. Ela surge sorrindo. E aí termina ali a história. A história simplesmente cessa. Uma velhinha surge sorrindo para o Mavastos. E você folheia e já entra em outra história. Filha da mãe, o livro não fala da eternidade. Vaca. Mas ele fala da pessoa, só se ele saiu da existência do livro. Exato. Do alcance da história. Ele é um guardião da eternidade. Exato. Filha da mãe. Mavá. O Batman. O Batman. Por isso é o Batman. Mas ele não virou o Cavaleiro das Trevas. Não, mas foi se por pouco. Se tivesse sido pro vazio, sim. É. Tentaram, né? Tentaram, mas não rolou. Não conseguiram cooptá-lo. Ok, eu volto pra sala, conto mais ou menos a história okay. de cima. E assim é Mavastos. Talvez ele tenha se unido à eternidade. Será que ele tava lá quando a gente foi visitar? Se tava, eu vou xingar muito ele da próxima vez, porque ele não veio nem falar um oi. É amigo dela. Pois é, tem que ser, sem educação. Não foi você que cumprimentou ele duas vezes? Pois é. Ué, mas não torna a gente amigo. Sei lá. E aí, vocês querem ver alguma coisa? Eu gostaria, sim. Enquanto estava aqui fora, eu estava com o Serim procurando um livro. Até agora a gente não achou, não. Mas posso pedir pro robô, né? É, ele é mais habilidoso. Benarão. Benarão 533. Respondam a pergunta e sigam em paz. Eu vou bater nesse cara. Vou dar uma tacada nesse bicho. É agora. Alguém rola um D6. Vai, vamos seguir. Dois. É que deve ser tipos de perguntas. É. Dois de novo? Então um é sobre magia. Dois é sobre NPCs. É, NPCs, é. Um é poderes, outro é pessoas. Poderes. Um é arcano, dois é história ou religião. Deu 3. Chama essa vida. Ah, eu vou sim, quer ver? Tira 3, ó, se liga. 3! Tira 3 mesmo, caralho. Que pena, mano. Que não vai ser agora. Eu tô pagando o futuro já. Já tá segurando o dado? Tô segurando o dado como foi com o lápis, tá ótimo. Você quebrou o cara, quebrou o raio-x dele, tava comendo. Com a sustela, com o conteúdo, foi o seu, viu? Tem que ter trazido o Atlas hoje. É. Não, não preciso do Atlas. É. Pelo menos porque, né? Trazer ele hoje, o mundo cai, né? Tá, dormiu com o Bozo. Fica gozadinho. Vocês estavam com tudo com saudade das piadas, assim, cara. Herói valoroso para uns, louco assassino para outros. conduziu caravanas por Arton e reinos foram formados. Seu nome será lembrado. Seu nome será lembrado. Principalmente no reino das histórias. Qual que é o reino das histórias? É onde tem o Eladar, não, eu esqueci. Ou é nos livros, reino das histórias e nos livros. Eu tô pensando aqui no seu antigo mestre, sei lá. No mestre, assim, né? Não, no... No mestre? O cara das máscaras. Camaleão? É. Não. No começo parecia. É. No começo parecia mesmo. Que tem esse tema de ajudar os pobres. Não sabem? Eles podem rolar um teste. Teste de história. História. Particularmente não conheço não. É, eu também fiquei meio... Que lixo. 34. Eu dou 62. 56. Quanto? 34. Maior 62. É que eu no começo eu pensei que era o Paladino. Mas quando ele falar que seu nome vai ser conhecido, eu falei, ninguém conhece o nome do Paladino. Nem. Todo mundo sabe Paladino. O Paladino de Arthur. Isso. Então não faz sentido. No caso é a Paladino. A Paladino. Tá. É a mente de vocês um nome muito conhecido. Principalmente no Reino das Histórias. Petrinha. Não é Eladar. O nome dessa pessoa é o nome do aventureiro que fundou o Reino de Petrinha. Um que se separou da caravana de refugiados que chegou até Valcária e ali fixou residência. Ele liderou um grupo de exploradores através daquilo que viria a ser o reinado. E esse grupo de exploradores foi se separando ao longo da jornada, cada vez que eles encontravam um lugar aprazível e ali formavam um novo reino. Cada vez que eles encontravam, esbarravam com dificuldades, se separavam da caravana e fundavam um novo reino quando encontravam um local de paz novamente. Muitas e muitas pessoas que o seguiam morreram no frio inclemente das montanhas uivantes. E muitos dos que encontraram, esbarraram com essa dificuldade, foram se afastando, saindo do território das uivantes e formando os reinos à beira das montanhas uivantes. Assim surgiram os reinos de Fortuna, os reinos de Tolon, qual outro reino que tem ali? O reino de Lomatubar, Zakharov não, Zakharov acho que não está envolvido com ele. Até que ele conseguiu finalmente terminar de cruzar as uivantes, chegou naquilo que viria a ser o reino de Petrinha e ali ele fixou residência. Seu nome é Cirandur Wallace, é tido como o maior aventureiro de toda Arton. Quando vocês se lembram disso, vocês falam pro Crânio e ele, muito bem, vai embora. o robozinho. Existe a história resumida? Ou tem todo um... Tem preguiça. Não é isso. É porque o que eu quero ver e saber, eu não preciso desde o começo. Mas seria interessante. Pra história ver. Resumida não existe, mas existem sistemas de índices. O que você quer saber? Vocês podem consultar as fichas catalográficas ali ou podem perguntar para mim. Estou aqui para ajudar. Eu gostaria de que você me ajudasse a encontrar então um nome específico. Qual o nome? É Elizabeth Magaira. Elizabeth Magaira. Uhum. Quem é Elizabeth Magaira? Mãe dela. Aquela Elisa, né? Não era Elizabeth? Nem eu lembro. Não. Não? Eu não lembro o nome dela. Elise, perdão. Elise Magaira. Uhum. A da última vez era Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Elizabeth, eu ia falar hoje. É da Denise. Então. Pode ser um nome resumido igual a dela. A Lisbeth, né? Elise Magaira, pois não. Pega aqui e puxa a história da sua mãe. Quer ver se ela morreu mesmo? Não, é que eu nunca vi ela, né? Eu queria ver ela. Não conheci. Você se incomoda se eu passar um tempinho? Claro que não, fique à vontade, não. Toff. Então eu pego o livro. Só cuidado, que ela vai tentar te chutar. Não. Começa a abrir o livro da história dela. Em que ponto você vai querer ir? A hora que eu encontrar, né, eu li o Marvel. Opa, aqui. Ele fala pra você onde começa. Página 1. Eu quero ver a infância dela mesmo, ver se é esse rolê, né? Se eu sou parecido, esse tipo de coisa. Quer afagar o coração da Toff. Ah, ok, ok. Vamos pra sessão de biblioterapia, então. Biblioterapia aqui hoje. Ok. Mas se a Toff tem a oportunidade de ver como que era a mãe dela, essa é a oportunidade única. Toff não conheceu? Certo. Você vê o nascimento. Você vê o nascimento, não, né? Você pergunta pro Elaron mais ou menos o que você tá querendo, ele fala pra você em que página tá. A partir da idade que eu tinha, sei lá, uns 8 anos de idade. Certo. Eu já tava grandinho, treinando arte marcial. Ok, beleza. Você abre nessa página e aí o ambiente ao redor de vocês, ele se transforma e vocês estão dentro de um palácio tamuraniano. Ok. Pra não interagir. Vocês estão no meio de um palácio tamuraniano, certo? E aí vocês veem que nesse palácio, vocês não estão exatamente dentro do palácio, mas vocês estão num pátio. Eu tiro. Certo. Vocês estão num pátio. Desculpa, vou corrigir. Eu tiro e fico segurando. Fiz um mini campo de magia no negócio. Ai. Sabe aqueles castelos japoneses? Né? Vocês estão assim, no tablado, assim, na frente desse palácio. Certo? Vocês estão próximos da parede. Tá, assim, já mais no cantão. Vocês estão próximos da parede ali, certo? E existe um pátio diante de vocês. E nesse pátio existe um grupo de pessoas que está treinando. Tá? Existem, na verdade, dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas que está diante de um mestre. E esse mestre, ele instrui as pessoas a golpearem o ar com seus punhos, depois com o uso de bastões. Depois com o uso de bastões curtos unidos por correntes. Depois com o uso de três bastões um pouco mais longos unidos por correntes. E vão utilizando diversas armas de camponeses para fazer esse treinamento diante desse instrutor que está instruindo eles. Certo? E eles vão treinando ritmamente todos juntos ali, sincronizados. Um pouco mais afastado dali, existem outras três pessoas que estão treinando. Existem duas pessoas que estão em pé, uma diante da outra, com espadas de madeira com as pontas cruzadas e meio que numa disputa de força ali, embora não pareça que eles estejam botando força. E vocês veem que tem uma terceira pessoa que está ajoelhada no chão e uma quarta pessoa que é o instrutor. E aí vocês, no meio dos dos golpes que são dados por essas pessoas que estão treinando com armas não letais, que vocês considerariam, e com as mãos nuas, né? Vocês escutam lá longe um grito. E aí as espadas de madeira são erguidas e começam a se golpear enquanto eles travam um combate diante dos olhos do outro que está treinando, mas está aguardando a vez dele, e do instrutor. Essa é a cena que vocês estão vendo. E nesse pátio, fora desse pátio, no mesmo ambiente que vocês, que é um corredor de entrada, é como se fosse uma sacada, uma varanda desse castelo, vocês veem que tem atrás de uma pilastra de madeira quadrada uma garotinha de uns 8 anos espiando. Ela olha, vê aquele grupo de homens treinando, e aí conforme eles vão desferindo os golpes, ela vira e começa a repetir os golpes também. E aí eles dão um mortal, ela vira, dá um mortal também. Eles caem no chão com as pernas abertas num espacate. Ela faz o mesmo movimento. E aí eles giram os pés assim, formando como se fosse um redemoinho, impulsionando seus corpos pra cima e caindo em pé. Ela faz o mesmo movimento, impulsiona, cai pra cima e cai. Puff, diante. Você tá junto da Toff ou afastado? Não, afastado. Cai diante de você, Toff. E ela para. Se assusta. Você deveria ir lá treinar com eles, não ficar aqui. Não, papai não deixa. Por isso eu treino escondido aqui. Mas você não vai falar nada pra ela, pra ele. Não, na verdade eu nem conheço ele. Mas eu acho que você deveria treinar. Como não conhece ele? Quem é você? Como você trabalha aqui no castelo e não conhece meu pai? Eu tô só de passagem, meu nome é Toff. Toff? É. Que nome engraçado. É, o... Me falaram que era um docinho que tinha, né? Sim. E aí foi que minha mãe gostava muito desse doce e colocaram o nome. O quê? Gorade. O que é isso? É um doce marronzinho, muito gostoso. Não, toffee aqui é feito com arroz. E quando você morde, ele faz toffee na boca. Por isso tem esse nome. Ah. Então, quando é pancada, né? Alguém já mastigou você e você fez toffee? Na verdade, eu fiz sim. Me tentaram me pegar, eu fiz assim, ó. Toffee. Entendeu? Ah! Você luta também? Um pouco. Sério? Me ensina pra ela o golpe que ela disse, né? Não porque... Então, aí que tá. É o paradoxo. Não porque quem ensinou foi o outro mestre. Você envolveu e ela terminou de concluir. Ah, não tem como. Não, não, mas da morte dela. Não. É, foi. Ela começou a treinar e depois ela finalizou. Não foi? Você luta também? Pode me ensinar alguns golpes? Mas sim, meu pai saber. Pode ser. Sim. O que aconteceu se eu ensinar alguma coisa pra ela? Não sei, eu não tive tempo de analisar ainda a minha memória pra ver se alguma coisa mudou. Por que não, gente? Ó, não acontece nada. Não acontece nada, Cê? Não, vai tá bom. Ó, eu vou te ensinar como projetar o Ki além do seu próprio corpo físico, pode ser? O que é Ki? Ki é a energia que compõe tudo que você consegue enxergar e aquilo que você não consegue enxergar. Por exemplo, eu consigo te encostar sem encostar. Ti. Ti. Sim, o ideograma é esse. Ó, por exemplo, eu consigo encostar em você sem encostar em você. Nossa. Tá vendo? Isso. Deixa eu tentar. Não, você tá fazendo força. Você não tem que fazer força, você tem que manipular o chi e deixar com que ele flua. Mais ou menos. Eu falei, ih, vai demorar. Mais ou menos isso. Mas pensa assim, quando você estiver concentrada, tenta pegar uma folha de arroz que você escreve, acredito eu, que parece uma menina muito inteligente, e tenta fazer movimentos assim, ó. Movimentos assim, de vai e vem. Tá bom. Como se fossem movimentos da água. Não, não é assim, menino. Isso daqui foi um refluxo, é que eu acabei de comer. Enfim, movimentos da água. A água, ela vai, ó, e ela vem. A água vai e vem. Vem. Não, você tem que puxar pra vai. Você. Movimento suave. Vai e vem. Vai e vem. Exato. São esses movimentos. Tô entendendo. Acompanha. Isso. Exatamente, então eu tento fazer isso com uma folha. Movimento de vai e vem. Agora que você estiver mais tranquilo, estiver no seu quarto. Tá bom, mas tem que ser depois. Papai tá vindo. Preciso me esconder. Ele não pode me vir aqui. Se esconda então, eu tô indo, só de passagem só. Tá bom. Ela pega, sobe e fica pendurada. Acho que eu já interagi demais. Eu dou uma recuada. E aí você vê o seu avô. Você não conheceu. Depois de instruir os monges, né? Ele subindo com os braços pra trás. Entra. Entra lá dentro. Olha pra você. E entra complacente e vai pra dentro do palácio. Nota sua presença, mas ignora você. Eu falei como que era o rolê da história da das mulheres, da família. Basicamente, os caras eram pau no cu, os caras pau no cu machista. E aí a mãe, né, da Toff falou assim: não, eu vou criar meu próprio clã mesmo e vai ser os punhos de aço, os punhos de ferro. Eu falei: vai, você tem capacidade, treina. Aí ela pega e sai fora. Sai fora e vai criar o próprio lugar dela. Só que ela conhece o marido também, que é outro pau no cu, porque ele veio desse mesmo rolê. É a cultura japonesa, né? É. Mulher serve pra quê? Pra fazer comida e ter filho. Toff. Enganei ele nem viu. Na verdade, ele te percebeu. É que você que não percebeu, você precisa treinar a sua percepção. Ah, como eu faço isso? Da mesma forma que eu aprendi. Não enxergando e enxergando. Hã? É muito fácil você ver, por exemplo. Você quer que eu fure um olho? Não faz isso não. Eu cheirinho. Ó, por exemplo, tá vendo a minha espada? Até sangue, né? É, não favor. Enxergando e enxergando. Faz sentido. Faz sentido. Claro que faz, sou muito esperto. Manda usar uma venda, é mais fácil. Ué, Tessaga, faz favor. Por exemplo, você tá vendo a minha espada. É muito fácil. Pera aí, a espada tá flutuando do seu lado? A Tessaga tá sempre flutuando do lado dela. Você chama a espada vai na sua direção lá. Nemuranai, você tem um Nemuranai. Na verdade, não mais. Agora ela é boazinha. Arma sagrada. Hã? Eu achei que era endemoniada, velho. Possuída. Mágica. Achei que era possuída. Você viu eu traduzindo pra Toff? Toff, esqueceu o próprio idioma, caralho. Esse aqui é mais arcaico. Ah, ok. É uma arma mágica. Arma mágica. Sim, é uma arma mágica. Ó, por exemplo, o que eu falo pra você de ver é o quê? Sugoi. É isso, eu conheço. Por exemplo, você consegue enxergar. Já consegue, se você tiver alguma coisa. Furicuri. Tem esse pilar aqui, por exemplo, eu consigo enxergar o pilar, eu consigo usar a espada pra bater nele. Só que se você fechar os olhos, você não vai ver. Seu olho é estranho. Na verdade, eu não tenho. Ele parece cego, mas você fez tatuagem no olho? Ninguém nunca fez tatuagem no olho. É, na verdade, esse ideograma que tem aqui é diferente. É um olho especial, digamos assim, a vida me deu. Posso encostar? Não. Não pode. Dói. Dói? Ah, mas eu encosto no meu, ó. Isso é estranho. Mas enfim, o que eu quero dizer pra você sobre percepção é, você sabe que eu... Menina, presta atenção, disciplinada. É. Por isso que o pessoal não quer te ensinar. Não é por isso, não. E por que não? É porque eles acham que mulheres não sabem, não conseguem aprender que o lugar de mulher é na cozinha, é lavando fralda de bebê. Mas eu acho isso errado. Mas quando eu crescer, você é uma grande lutadora. Você tem capacidade de criar seu próprio espaço, seu próprio dojo. E eu? É só você querer? Criar meu próprio dojo? Uhum. Sim. Eu acho que eu vou criar o meu próprio... Desaparece. Todo o ambiente se desfaz ao redor de vocês. E a sala volta a ficar ao normal. O livro estava onde? Na sua mão? Não, com a Toff. Com a Toff? Você estava com o livro aberto? O livro continua aberto, mas o cenário todo, a história se desfaz. Mudou muito a história. Pode ser. Foi igual a do outro que a gente conversou, mudou a história. É. E aí? E aí eu quero ver ela maior ensinando. A partir do momento que ela criou, que ela se afastou e que abriu a própria escola. Ok. A família. E Lara indica a página pra você, você abre a página. Você tá num ambiente muito parecido, tá? Você tá num palácio, num casarão, certo? Só que a paisagem ao redor é bem diferente. Você vê um pátio e aí você vê uma versão mais velha da sua mãe instruindo os monges dessa vez. E quando você olha pra fora, assim, pra longe, pra além do pátio, você vê que vocês estão à sombra de uma colossal estátua de uma mulher nua, de braços estendidos pro alto. Você agora está em Nitamura. E sua mãe tem o seu próprio dojo e tá instruindo os seus discípulos. Você vê na parede, dentro desse salão que não, na verdade não é um palácio, mas sim um dojo. Você vê no fundo dele uma placa de madeira, e entalhado nessa placa de madeira você vê aquele punho que simboliza o seu clã. Eu fico de longe olhando. Ela instrui, vai instruindo os monges, tudo, né? Dá uma aula pra eles, né? E aí no final ela fala: bem, agora todos vocês vão se lavar e vão descansar. Voltaremos a treinar amanhã pela manhã. E ela vai, se volta pra entrar e vai indo pra dentro na sua direção. Eu olho pro livro e vou folheando rápido, porque eu não quero olhar no olho dela. Eu quero procurar a primeira Lotus que ela fez. E ela que terminou de desenvolver. Certo. Ok. Você folheia o livro, né? O ambiente ao redor se desfaz e ele se transforma num ambiente completamente diferente. E aí você vê ela toda concentrada. Ela... Eu não vou ter aqui. Eu não vou ter aquela música aqui. Você vê ela toda concentrada, ela diante de uma savana, fora da cidade. Você olha para trás e vê a cidade à distância. Vê as luzes da cidade, a estátua imponente no céu, né? E você vê ela diante de uma savana, mato alto, assim, na altura do peito, diante dela. E aí você vê lua cheia brilhando no céu. E ela se concentra olhando para a lua cheia. E ela começa a fazer os movimentos de onda. E aí ela começa a girar os braços enquanto ela agita o corpo, né? E aí você vê ela estendendo os dois braços abertos. Começa a girar os dois braços e as mãos dela vão sendo rodeadas de pequenas faíscas, pequenos brilhos, como se fossem vagalumes. E ela vai concentrando esse halo de luz, de brilhos e de faíscas. Ela vai diminuindo o diâmetro do giro das mãos dela até que ela traz as duas mãos juntas diante do peito e aquele halo de luz ele se transforma numa esfera que ela traz para trás e ela projeta para frente na forma de um raio que sai cortando a savana assim, muitos e muitos quilômetros. Quando ela conclui isso, ela cai de joelhos no chão exausta e ela se joga para trás na relva olhando para a lua e ela começa a rir sozinha. Segura as mãos pro alto como se ela tentasse segurar a lua. Finalmente eu consegui eu consegui. E a voz dela nessa comemoração eufórica ecoa por toda a savana enquanto que a cidade de Valcária lá tá vivendo, fervilhando com suas múltiplas vidas ali, sem sequer desconfiar do tremendo poder que ela acabou de despertar ali. momento antes de eu nascer. Quanto momento antes? Força! mas assim, não pra ver, né? Tipo, força naquele momento ali, a hora que ela segura eu a primeira vez no colo. Me refresca informações do background da Toph. A mãe dela morre no nascimento. No parto, né? Morre no parto. É. Mas não especifica, morre no parto, mas especifica se ela pega no colo, vê, dá o nome e. Entendeu? Tá. Ok. É. Olha o som dela caindo. O que foi, caiu? Eu vou somar na criança. A criança. Acho que é a minha pancadinha, né? Acho que meu top quedinho. Ai, caramba. Bom. Força, empurra. Aí você vê seu pai. Vamos, Elise, força! Traga ao mundo meu varão! Traga ao mundo meu varão! Você sabe, compreende todos os idiomas, correto? Sim. Você também? Também. Você também? Vocês escutam um bebezinho. Filho da puta, me solta, me põe no chão, tá me segurando, eu tô, me segura, desgraçado, me solta, não me segura, não me pega, inferno. Mãozinha aqui. O bebezinho é pra fuder. Eu falei, caralho, nasceu com a personalidade assim mesmo. Mas come da dedo. E aí, as parteiras, né, limpam tudo, né? E entregam pros pais, que o pai tá ansioso, a mãe tá ansiosa. Deixa me ver. E aí o seu pai, vamos, deixa me ver, meu filho. Senhor, aqui está, é uma linda menininha. Uma menina? Uma menina? Uma menina. Límpida. Ele se levanta e sai do local do pai pelo quarto. Você vê, nesse momento, ele saindo, né? Ele passa do seu lado. Vamos, ajuda a limpar a menina logo. Passa do seu lado, olhando pra você. Vai, ajuda a limpar. E aí as mulheres, as parteiras, né? Levam você, bebezinha, pra sua mãe ver. A sua mãe, ela olha pra você. O nome dela será Toff. Exatamente igual ao doce. E aí, ela segura você. Ela olha fixamente nos seus olhos. Que olhos lindos, minha filha. Espera que os deuses conservem o brilho desses olhos. Que os deuses lhe abençoem. Pois eu não estarei aqui para vê-lo crescer, infelizmente. Todas as minhas forças foram exauridas. E um grande mal está para despertar e eu não posso esmorecer. Devo conservar as minhas forças para combater este mal. Cuidem de minha filha. Até o meu retorno. E ela fecha os olhos e cessa o fluxo de ki dela. E vai todo o panela. Sim. Desvanece tudo ao redor de vocês. Minha mãe era bem diferente de mim, fisicamente. Não lembrava dela assim. Mas agora que eu tô mais velha, pelo menos fisicamente, depois da pintar, agora eu vejo que sou bem parecido com ela. Eu precisava saber como que ela era, eu não lembrava. Mas agora eu entendi que ela não morreu. Ela teve que guardar energia pra quando despertasse de novo, pra tentar combater o mal, que era o como que é o nome do truto lá? O Mind Flayer, né? Ou não? Era... Não era o Mind Flayer, né? Um dos caras que fazem os Tarrasques. É, era... Nossa, não vou recordar o nome agora. Nossa, de cabeça. Nossa, era um nome gigantesco. É. Era nórdico. Não vou lembrar o nome agora de cabeça. Enfim, ela preferiu... Acho que ela teve tido uma escolha muito complicada pra escolher não cuidar de mim, mas sim do mundo, da humanidade, enfim, sobre toda a vida em Arthur. Imagino que ela tenha cuidado dessas outras vidas, estaria indiretamente cuidando da sua também. Tem que ter muita coragem de fazer isso. Eu fico pensando agora que eu tenho a Kemi. Será que eu tô fazendo certo ou tô fazendo errado? Não existe certo e errado. Principalmente quando você é mãe. Mas eu tô seguindo exatamente os mesmos passos, inclusive tentando segurar um mal maior pra proteger ela. Isso não vai ter nada pra proteger, né? Bom, já fiz, vocês perderam tempo demais. Vamos tentar sair daqui. Toff, enquanto você tá falando isso, uma melodiazinha começa a ecoar na sua mente. Uma música que você ouviu em Valcária, em algum momento. Um bardo cantando. um bardo de voz grave. Ele cantava uma música que era mais ou menos assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Ele tocando um alaúde e cantando essa música. E a música falava de pais e filhos, de adultos que... pessoas que se espelhavam nos seus pais, ou outros que queriam ser diferentes dos seus pais, mas que no final das contas acabavam repetindo os mesmos erros, seguindo as mesmas escolhas, e tudo se repetia num ciclo, um ciclo infinito, um ciclo que, como disse o Celerim, não tem muito certo ou muito errado, mas sim escolhas e consequências. E escolhas que invariavelmente são feitas na melhor das intenções, embora muitas vezes elas não sejam capazes de medir as consequências dessas escolhas no momento que elas são feitas. É. Ora, bônus. E aí, que mais? Só isso. O... devolve na... na onde o cara tirou lá. Ok, devolve o livro. Você quer ver alguma coisa, você vai ver? Não há nada da história que você queira ver. Você é um bardo. Eu posso olhar para as pessoas e descobrir as histórias delas. Eu prefiro deixar essa surpresa. Ok, justo. Você está bem, top. Tu? Precisa de ajuda? Não. A gente só tem que ir pra outra... pra outra... como é que chama? Tá. Pro outro plano. Responda a pergunta. Você vai bater nesse passo. Vem agora. Vocês viram que eu nem bocei reação nenhuma. Ok, alguém joga um D6. Voltou pra você. Eu ia tirar o 3, né? Que eu falei pra você pra descobrir, né? Mas voltou pra Tata. 6. 6. Você vê que eu ia tirar 6 de novo? Ó, que beleza. Não, deveria ser 1. Adoro quando eu abro na página correta. No que? No índice? Talvez. Transitivo, ele é chamado. Uma névoa densa que se estende eternamente em todas as direções. Certas vezes descrita como um grande oceano. Envolve e permeia onde aqueles que habitam a carne existem. Alguns abençoados que conseguem enxergar além das mentiras são capazes de ver as suas bordas. O que é? Terra plana. Terra plana é pra fuder. Isso parece que é uma terra do caranguejo, o... não é? O... como é que chama? O... é, o que cortasal. Planetério. Planetério. Muito bem. A gente vai embora. Plano do caranguejo. Plano do caranguejo. É, ó. Quase que eu já pensei. A lanchonete do Sr. Siriguejo. Eu pensei, pelos cigonés? Castelo dos Hiruma? E aí? Então, vamos então. Eu tenho que te dar respostas. Você quer respostas por sussurros ou respostas em alto bom som? É, podia ser depois, não precisava ser agora. Tudo mas bem. Se você quiser fazer agora. Tudo bem, pode ser depois então, se você preferir. Você quer sussurros ou você quer voz alta? Você vai abrir um livro ou não? Não. Essa informação eu já peguei antes da gente estar ali já. Ah, enquanto vocês estavam testemunhando ali com a Toph, né? Ela tá conversando com um dos Elarons ali. E nesse meio, enquanto vocês estão ali, já chegou mais uns dois ou três ali. E ela tá conversando com o Elaron 555. São 555, era o 553, era o 533, né? Era o 33. Era, agora é 533, agora é o 533 e agora é o 555. 555, é. Ok. Também conhecido como Fives. Fives. Fives! Porra, o problema dele podia ser Jackson, né, velho? Jackson Fives. Eu acho que a segunda coisa que eu perguntei, eu quero em off. E a primeira você quer em um? A primeira tanto faz pra mim. Tanto faz? Tanto faz. Então tá. O Elarong começa. Ele busca ali alguns livros, né? Que falam sobre você. E aí ele entende quem é você. Ele pega, lê a sua história. Né? E aí ele entendido. E aí ele vai. Passa um tempinho, o Fives volta com um livro. Fives. Aqui está. Obrigado, Fives. A sua genealogia entrega pra você. Faz muito sentido, né, mano? Esse cara, se fosse o Jackson Fives mesmo, né, mano? ABC. Esse cara tá. Tô provavelmente no índice, né? Tô provavelmente no índice. Ele vai se movendo assim. Ok, Sierra. Você pediu pra descobrir quem são seus ancestrais. Isso. Nossa, certo, muito bem. Mapa astral. Eu quero um mapa astral aqui. Seu pai e sua mãe, eu já não lembro mais os nomes deles. Nem eu. Tá, não tem anotado aqui. Posso consultar depois, não agora. Não, não é tá? Mas você vê uma árvore genealógica da Ciri. Uhum. Certo? E essa árvore genealógica tem lá seu pai e sua mãe. E vai se ramificando. Ok. Né? E assim, a linhagem do seu pai é uma linhagem de nobres cavaleiros. Seu pai, ele era um paladino. Ok. Certo? E é uma linhagem de nobres cavaleiros que remonta... Coerente, não? Remonta até os refugiados de Lenoren. Os refugiados que vieram de Lenoren e que chegaram até os pés da estátua de Valcária. Um tatatatatatatatatatá, 14 tatás. Um tataravô seu. 14 eu. O cara da segunda pergunta. Ele era um dos que era leais ao Roramar Prus. Acho que esse que é o nome do fundador de Derreon. É, acho que era Roramar Prus. Que é o cara que ouvia a voz de Valcária e, ó, atendendo ao chamado dela, ele guiou a caravana de refugiados até os pés da estátua. Ele era um dos caras que era leais a ele. Ele era um cavaleiro. Ele era da nobreza do antigo reino de... acho que é de Korkovich, se não me engano. Ele era da nobreza desses reinos antigos. E foi um dos caras que ajudou a construir Valcária. E já a sua mãe... é outro plano. Eu já tô construindo o inferno. Terceiro inferno ali, ó. Exatamente. É outro plano. Não, a sua mãe, ela era peixe pequeno. Sua mãe não fazia parte de nobreza nem nada, mas ela era, assim, soldado do... não vou falar soldado porque fica estranho. Mas ela era soldado dos exércitos do inferno. Uhum. Né? Ela era Sucubu Zé Batezu ou Tanari? Não é, Tanari. Era o Spawn. Tanari é o Spawn. Ela era assim. Ela era uma soldada, né, uma agente do inferno. E assim, ela acabou ganhando destaque. E foi incumbida de acabar com a vida do seu pai, porque ele era um paladino chato que ficava pentelhando. É. Acabou que os dois acabaram se apaixonando no combate entre eles. No combate, olha só, no melhor estilo, senhor e senhora Smith. Né? E desse combate nasceu você. Não, do, dos combates que vieram depois. Ok. Certo? Dos combates de capa e espada. Não, sem capa, pelo jeito. Ela era outra bainha. Capa. Ela era bainha. A sua mãe, ela descendia, assim, de outras súcubos que eram, da mesma forma que ela, meros soldados. Certo? E súcubos e íncubos que foram gerando uma linhagem, tá? Até que sua linhagem, ela remonta até os primórdios, quando os primeiros Tanaris foram criados. Por... Quem criou mesmo? Quem que criou mesmo? Não lembro agora. Mas não são criação de Tenebra. Não. Se eu não me engano, são criação de Caledranok. Caralho. É. Só que não tinha um local assim pra ficar. Precisamente aí foi parte foi pro Reino de Tenebra. Parte foi, se não me engano, Reino de Megalok. Então remonta até o início da criação dos Tanari, da raça. Né? Inclusive aquela. Como é que é de. Seis braços? Marilife. Uma Marilife que ela se tornou a rainha das Marilifes, né? Um antepassado seu, um tata, tata, tata, tata, tata, 14 tatás pra trás, né? Ele serviu diretamente a ela. Okay. Né? Até ser morto no combate contra as forças do bem. Eu sou a dualidade perfeita. É, você né? É a dualidade. Você é uma díade da força. Sou uma díade da força. É. Eu sou a escolhida. É, você é a escolhida. Isso aí. Vou matar crianças no tempo. É isso. Ok. Mais detalhes? Você quer que eu traça a árvore genealógica perfeitinha? Claro que não. Vou poder fazer. Não tem necessidade. Tudo bem. Tá. O que mais você quer saber? O que a não sei se eu respondi. É o que o Cassiere quer saber. Por isso que ela procurou na árvore genealógica dele. É porque ela é feiticeira. Ah! Quer saber de quem ela descende? Isso. Esse é o X da questão. Pelo menos assim, rapidamente, eu acho que é da parte do seu pai. Porque você é feiticeiro da alma boa, né? Então, pode ser qualquer. É celestial. Pode ser qualquer. Pode ser um demônio. Não tem. Ah, pode ser demônio também? Ah, então não tem como saber. A única coisa que vai mudar é o estilo das minhas asas. Eu, por exemplo, posso ter uma asa de morcego por causa disso. Como são suas asas? Você escolheu a. Você quer escolher ou você quer que o destino escolha por você? É que era o normal era pela tendência. É. Mas você pode escolher ainda assim. Eu acho que pode escolher. Eu não lembro. Pode escolher. Você pode escolher. Eu posso escolher. Você escolhe, eu escolho, os dados escolhem. Cara, eu não quero escolher, não faço questão. Não? Quem escolhe? O mestre ou o dado? Mestre, aleatoriedade. Eu vou na aleatoriedade. Aleatoriedade? Ok, então joga um dado. Qual? Era. Qualquer dado. É D4, não era? Não. Não, é bom. É um D3. É D3, é bom, neutro e. Por coincidência, eu tô com o Xanatar aqui. Então, vê aí, porque eu não lembro se são 4. São 3. Porque eu acho que bom, não tem neutro. É, tem não, neutro. Não tem neutro. É bom, leal, caótico e mal. Sério? Ou 5 vai ter o neutro, não lembro. Eu não lembro se tem. Tá com novas classes? É Sorcerer, vai em Sorcerer. Ah, Sorcerer. Ok, página 5. Aqui. É logo na primeira nível. Vai em Sul. Afinidade. Bem, mal, lei, caos, neutralidade. Então D10. Shadow. Ah não, já entrou em outro. Já é outro. Né? Shadow é legal também. Um D10 então. Isso aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é. 3. 3. 1, 2, 3, 4. Evil. E é da parte da mãe. É da parte da mãe. É da parte da sua mãe que vem os seus poderes. Os seus poderes. Vem da parte de sua mamãe. Anota que você tem essas magias extras também. Não, eu acho que já peguei as magias, então eu acho que eu já escolhi. É, deixa eu ver quais são as magias. Eu já peguei as magias. Ah, então você já fez sua escolha? Eu acho que já. E eu acho que eu escolhi pelas magias ainda. Ignorou pai então, e mãe. Então tá no mundo mal do mesmo jeito. É. Ignorou pai e a mãe. É, eu acho que eu meti o louco aqui. Mas eu acho que eu peguei do caos, porque eu puxei um dele, eu peguei bem. Caótico. Que era o que a gente precisava na época. Que oi? Eu não tinha Banish. Banish, Banish. De qualquer forma, é por parte da sua mamãe. É, caótico, é. Por parte de sua própria mamãe. Tá? Aí anota como que são as asas dela. Aí é do nível 14. Nível 14. Qual que é o nome do poder? Não, ele é político. Não tem? Ah, tem sim. Era caos, né? É. Batwings. For evil or é, chaos. Então, qual que é o nome da habilidade? Asas de morcego. É, Bane. Não, não, o nome da habilidade, meu lindo. Otherworldly Wings. Asas de outro mundo. Ah, não, é que é de nível 1. Quer saber as magias, é. É. Magia divina. Favorecido pelos deuses. Favored by the gods. Não, é que eu quero ver se eu tenho alguma coisa anotada aqui. Certo. Isso, entendeu? Vai ver nas magias, então. É, mas é porque não tá anotado aqui as minhas magias. Esse é o meu problema. Onde estão anotadas as suas magias? Ah, em alguma outra ficha minha, provavelmente. Ou no meu celular. Ah, no celular? É, mas o celular tá lá embaixo, carregando. Oh, mas tudo bem, vamos pôr o caos aí. Se não for, não faz diferença. Bom, os dois, o caótico e o mal, é dano lá da sua mãe. Isso, mas é porque, tipo, em questão das asas, eu lembro que eu não queria ter asas de morcego. Ah, é? Mas eu lembro que eu peguei Bane, mas eu não lembro se eu peguei Bane por ser feiticeiro. Porque o feiticeiro tem banimento, né? Tem. Entendeu? Ou se eu peguei. Você não queria asa de morcego? Então é muito fácil, só ver qual é a asa que você escolheu. Provavelmente a de. Você escolheu a de águia, a de morcego ou a de boboleta, de libélulas. Com certeza isso não foi. Dragonfly. Dragonfly. É, Dragonfly. Águia, morcego ou libélula? Poderia ser. É que eu lembrava que era de coruja. Provavelmente é de alguma ave. Então é de águia. Alguma ave. Então é de águia. No seu caso, um específico de coruja, então. Então foi por parte de seu pai. O é leal ou é bom? Leal jamais. Né? Foi por parte leal do jamais, seu pai. Leal não rola. Foi bom curar ferimentos. Curar ferimentos, pode ser. É que eu lembro que eu já tinha. Você tem, por druida ser clérigo. Tem. É, por ser druida também. Por ser druida também. Druida já tem. Caramba, para ficar interrompendo a gravação. Que isso. O alarme aqui pra tomar remédio. Sim. E alarme das 8 horas também. É, bom. Ok, por parte do seu pai então, certo? É. Uhum. Independente de seu ou não. O seu avô. É, mas se não mostrar na árvore também não tem problema. Bisavô, trisavô, tetravô, é tataravô? Como é que é a sequência? Sei lá. Tetra, depois tátara. Tetra, depois tátara. Trisa, tetra, tátara. Eu não sabia disso não, pra mim era de bisa pra tátara já. Não, que era tetra. Um, dois, trisavô, muitos. Tetravô, tataravô. Você sabia que a dona Ana é trisavô? Não. Da rua de casa, né? 3 é. Anos. Caramba. Caramba. Eu tenho dado meu pai, tem 70. Agora fala pra você, acho que é até mais nova. Pô, essa ela... molecada parece coelho, mano. Fica procriando ali. Eu tô com 15, 16 anos, tiver vindo. 11? Caramba. Nossa. Alucine, mano, tem minha idade, 35, e avó? Shhh. Eita peste. Caramba. 35 anos é avó, mano. Você bota a pé? Você é doido, fogo. A dona é trisavó, né? Gente, que loucura. Eu acho que é a única que eu conheço, assim, da face da terra. É. Cinco gerações num barraco só, né? Caraca. É muito bom. Começa com ela, né? Depois vem a galera atrás. Nem é tanto assim, porque todo mundo é a mesma idade, parecida. É. Sim, não tem tanta diferença e é tipo, cara, deve ser um caos. Loucura, mano. Isso. Risco demais. Tá, vamos lá. Resgatar uma informação aqui, só um segundo, por favor. Caramba, tem que trazer o subiu ali. Tormenta comigo. Quais são os paladinos bons? Agora eu tenho PDF de fácil acesso aqui. Que é isso? Todos os paladinos são bons? Eles são gente boa pra caramba. Quem é alça falou que não é, então é bom. Que blasfêmia isso. Eu sou caótico bom, velho. Não sei se eu sou tão leal. Você tira o poder das pessoas, isso não é leal. Pois é, né? Mas é só de quem ataca a gente. Você está infringindo uma lei aí. Uau. De privacidade. A gente está no mundo medieval, as pessoas têm vidência, não existe privacidade. Mas existe um pacto, tipo, não fazer vidência alheia. Ai, eu não fiz parte desse pacto. Sinto muito. E o outro, mas desse específico? Desse específico. Então, por isso que é caótico. Não segue o pacto. Vou começar o OneDrive aqui. Que livro tá que você quer? Eu bem? Quero o Reinado ou então o Atlas de Arton. Você quer que eu pegue lá embaixo? Qualquer um dos dois eu tenho agora. Tá fácil, mais rápido do que eu acessar aqui? O Reinado tá em cima das coisas lá. Quer que pegue lá? Acho que não precisa. Deixa eu achar. Nossa, quanto diferente esse aplicativo. Arquivos, achei. Meus arquivos, documentos. Eu tenho que começar a trazer o Atlas junto. A gente não tá quase em Arton, né? Então, né? É. Atlas de Arton. Faz tanto sentido assim pra ver. Uhum. Qual será? Tira isso devagar. Acho que a internet tá ruim. Tá gravando, então. Tá bom, assim. Não tá funcionando. Acho que o Wi-Fi também. Enfim. Oi, você sabe a do Wi-Fi? Minas Gerais? Não, o pai falava pro filho. Filho, fala Wi-Fi. Mi-fi. Não, filho, Wi-Fi. Mi-fi. Não, filho, Wi-Fi. Mi-fi. Moleque burro. Wi-Fi. Pronto, matei ele. Matei ele. Tá bem aí? Ai, cara. Tá bem? Parceiro. Ai, cara, eu me incomodo com piada com pessoa desse jeito. Não, não vou consegui não. Ai, vocês são desprezíveis, gente. Deixa eu desligar o Wi-Fi, vamos ver. Queria falar não, mas... Desliguei o Wi-Fi, vamos ver se vai agora com os dados. Ai, não vai também? Tá, vou jogar fora isso aí, amor. Não tá prestando. Bom, não importa. Não importa. Ai, da puta. Tá, vamos lá. Uma tataravó sua, não tataravó, de nome Regina, com dois N's, Silgard, com S-Y. Certeza que era pobre. Né? Dois N e Y, filho. Só faltou a K. Ela foi a filha do seu tataravô, que ajudou na construção de Derreon, na construção de Valcária, certo? E ela foi uma das primeiras paladinas de Valcária a surgirem depois do aprisionamento de Valcária. Uma das primeiras paladinas. Na verdade, ela foi a primeira paladina a surgir. E houve, no comecinho de Valcária, ali no comecinho do surgimento de Valcária, houve uma invasão de criaturas, né? E as Amazonas guerreiras lutaram ao lado do povo de Valcária para rechaçar essa invasão de monstros. E até esses exércitos, essas pessoas, elas se reunirem para conseguir combater essa ameaça, teve uma pessoa que segurou esses inimigos tempo suficiente para que as forças daquilo que viria se tornar o reinado pudessem se reunir e se organizar. Foi essa sua tataravó. Ela partiu sozinha, sozinha não, só ela e seu cavalo, em direção às tropas inimigas, sacou sua espada, seu escudo, e ela invadiu a horda inimiga, desmontou do cavalo, o cavalo se perdeu, ninguém sabe o que aconteceu com o cavalo, e ela sozinha saiu enfrentando essa horda de monstros, ao ponto deles, por um momento, eles cessarem a invasão dela, a invasão, a Valcária, para pararem, para combater ela, para tentar matar ela. Nesse combate, no livro de Genald, que você está lendo aí tudo, né, dizem algumas lendas que ela conseguiu chacinar uma centena de inimigos. Enquanto ela lutava e conseguia manter o cerco. Os números mais modestos dizem que ela matou umas 2 ou 3 dezenas. Mas há alguns números que conflitam com esses que dizem que ela chegou a matar 1000 inimigos antes de cair. Entre goblins e hobgoblins, enfim, o que estava atacando ali. E ela conseguiu matar 1000 inimigos antes de cair. O número exato, ninguém sabe. Mas o que é certo é que a coluna de inimigos que atacou Valcária, ela ficou fragmentada por um círculo de inimigos, de soldados inimigos mortos, de monstros mortos. E esse círculo, ele tinha 200 metros de diâmetro. Tô pensando gatos aqui, é isso? Hã? Tô pensando gatos aqui. Gatos. Gatos. Essa sua tataravó foi tipo o gatos. foi lá, segurou os inimigos até o exército estar pronto, e aí teve uma batalha, e aí o Valkyra saiu vitoriosa. Por conta desse efeito dela, as pessoas admiraram ela e começaram a orar aos deuses, a orar pela alma dela, e a alma dela, todos puderam ver, é meio que Jesus. No meio de tudo isso, não encontraram o corpo dela, nada, né? Mas as pessoas puderam ver a alma dela brilhando diante de todos nos céus. Conseguiram ver nitidamente, ó, a afeição dela antes dela ascender aos céus e desaparecer em meio às nuvens, provocando uma chuva que veio para lavar aquele sangue que estava cobrindo as pradarias perto de Valkyria. É dela que vem esse poder que está com você. É dela que vem essas asinhas de coruja que estão brotando. Não, já brotou não faz tempo. Ah, já tá grandona? Tô nível 19. Ah, achei que tava pequenininha, tipo a do Morris. Não, não. Faz 5 masmorras. Faz 5 masmorras. Você assistiu Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis? Você tem que conhecer o Morris, então. Não, não. Eu já tenho asa tão bom tempo. É um ancestral seu, certo? Uma tataravó sua, que ela sacrificou-se em prol de um bem maior. E, com isso, com a fé das pessoas que estavam vendo o testemunho desse feito dela, a bênção dos deuses, a alma dela ascendeu e ela se tornou praticamente uma divindade menor. Ok. Tá tendo outro aqui perto. Tá tendo outro aqui. Vixe. Outra divindade menor. Ok. O que é? O Nelson Ned? Divindade menor? Nelson Ned dos lagartos. É do centro? Não. Ouvindo o Roller Venge. Cai pra dentro! Nossa, olha. Que mais? Olha só. Ok. Depois eu pegar o nome do cara que fundou o Valkyra certinho. O Valkyra. Devolvo o livro pro Fives. Devolvo o livro pro Fives. Ok. Fala assim, muito obrigado, Fives. É. Acho que era só isso. Desculpe, meu número de série é 555. Que são? Fives. Faz sentido. É. Bidi. Falei que seu apelido é Fives. Está bem. Você quer organizar a minha biblioteca? Fives. Fala de pronúncia. Oh, really? Sim. Nossa. Não quero, não quero. Peraí, deixa eu pegar uma caderna aqui. E aí? Eu vou escrever. Você quer assim? Num lugar aqui, ó. E de repente, Fives. Deu ruim. Persuasão. Persuasão. Persuasão. Não sou bom nisso, não, pô. Então o Cato vinha e rola a sedução. 41. É. Eu não tenho muito persuasão. Vamos lá. Quero. Isso porque não tem muito. É o que eu tenho menos aqui. Só não é o que eu tenho menos, porque o que eu tenho menos é... Atletismo. Vantagem. É, mas... Ele responde pra você. Mas eu tenho uma tarefa sagrada aqui. De organizar junto com os outros Elarons a biblioteca pra Tanató. Ah, mas os livros que eu peguei é aqueles lá da primeira porta lá. Então, teoricamente, ainda é a biblioteca de Tanató. Você pegou livros aqui? Sim, podia. Sim, era permitido. Então, peguei todos. Uma cópia de cada. E agora eu preciso organizar. E eu preciso de alguém pra me ajudar a achar depois. Você não tem um mini você? Não, somos todos do mesmo tamanho. Oh. Então pode ser você grandão. Mas se eu for organizar as suas cópias dos livros, eu não cumpri minha tarefa aqui. Mas tem bastante gente aqui, alguém compra aqui por você. De fato, Onde estão esses livros? Tá aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá aqui, nesse plano aqui, ó. Tá ali, ó. Coloca a cabeça ali pra ver. Ele vai. Pode entrar. Organiza tudo lá, hein. Ele vai entrando ali. Isso aqui está um caos. Umidade acima do normal. Existe mato aqui. Não deveria haver mato aqui. Animais. Show, show, peludo. Show, show, show, show. Vai estragar os livros. Eu vou criar um local fechado pra eles. Sim, precisamos controlar a umidade, precisamos de impedir a luz de entrar aqui, precisamos impedir esses animais de entrarem aqui, deve haver traças, isso vai deteriorar os livros. Maluco, o senhor deve chegar bosta, né? Esses bichos ficam tudo no lugar. Não, toda noite passa, é limpo automaticamente. Ah. Ou vira adubo. Vira adubo. Entendeu? A gente pega, enterra embaixo da terra e vira tudo adubo. O que que enterra embaixo da terra e vira adubo? Os cocô dos bichos. Entendeu? Durante a noite, os cocôs vão pra baixo e adubam as plantas. Que beleza. Até porque a Jasmine deve cagar pra caralho. É tipo um sistema autônomo ali. Isso. Sustentável, né? Aí eu falei assim, ó, e ajude a Jasmine. Ela precisa aprender coisas. O plano dela é um contêiner de compostagem gigante. Ajude a Jasmine. Ela precisa aprender coisas. Show, bicho. Show, show, show. Vou ensinar você a se comportar. A Jasmine é inteligente agora, lembra que eu fiz despertar intelecto nela? Sim. Então, come ele, Jasmine. Brincadeira. Brincadeira, come não. Ele é importante. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. E ele começa a organizar os livros pra você. Faz um local fechadinho, né? De madeira. Ok. Você tem sua biblioteca e tem um Fives lá pra cuidar pra você. Tá ótimo. Tchau, Fives. Daqui a um tempo eu volto. Everest, aprenda as coisas com o Five. Tá bom. Não deixa o menino em paz, né? Não deixa o menino em paz. Eu só queria nadar no rio. Eu queria nadar. Ia ficar Everest lá não é demoninho, não é criança. Não, é a criança. É a criança. O ladrãozinho. Que demoninho, o quarto. É, ele já sabia roubar desde antes de conhecer a CIA. Então foi pré-requisito. Exato. Passou no teste. O quarto já faz parte? Não, não, corte bonzinho, corte não faz pacto, não. Corte só faz acordos legalizados. Porque tem uma criança lá dentro, né? Não sei, não. Não sei, conversa com o Kurama, vai que ela quer, você quer fazer um pacto com ele? Não, a criança. É, se a criança quiser, aí é problema dela. Se não tem sabedoria o suficiente pra fazer pacto com um cavalo, a culpa não é minha. Ok. Mais alguma coisa? É. Apenas mais uma coisa para encerrar, Anderson. Então, vocês estão saindo da sala. Uhum. E aí, respondo a pergunta e sigam em paz. E a cabeça? Bate parece essa cabeça. Aí. Joga um D6. Dois de novo. Dois de novo. Rola outra vez essa aposta aí. Já cansou de pegar N6. Gasta todos os meus pontos de herói que você rolar. 4. Muito bem, garoto. Eu vou pela puxar de PT. Vamos apelar para o chat GPT. Sou alta, imponente, à beira do mar. De pedra esculpida é onde vou estar. O vento me afaga, as ondas me agridem. Mais firme eu fico, os tempos decidem. Quem sou eu? E causo, que guardo histórias do chão e causo vertigem com um só olhar ao chão. Farol. Vocês respondem farol? É farol. É que a segunda era o que? A primeira era magia. Ó, agora é católica. Vocês não sabem. A gente não sabe o que é. Ah, é verdade, que eu tô no 2 aqui ainda, perdão. É. Parece ser farol mesmo. Ok. Vou ler de novo. Sou alta e imponente à beira do mar. De pedra esculpida é onde vou estar. O vento me afaga, as ondas me agridem. Mas firme eu fico, os tempos decidem. Quem sou eu? Que guarda histórias do chão e causa vertigem com um só olhar ao chão. Então é penhasco, né? É penhasco. Você chegou ali na ponta, penhasco. Penhasco? Essa é a resposta de vocês? É. Tem certeza? Sim. Porque se a gente errar, acontece alguma coisa? Pode matar todo mundo. Vocês erraram, a resposta é falésia. Os olhos da caveira brilham. É um portal se abre e começa a surgir uma criatura dentro dela. É fim da sessão. É uma falésia. Nunca ouvi falar essa palavra. É uma. Sei lá, o Jeff. É um acidente geográfico. O Jeff gastou tá na toa aqui com a gente pra foder nós. Regionalidade. Você vê que tá uma falésia, o outro nome pra penhasco. Penhasco pode ser de qualquer tipo. Mas aqueles penhascos à beira-mar. Então, nesse caso, Gé, tudo bem, você colocou uma palavra específica, mas o entendimento era justamente o penhasco. É. Se ele tem uma outra, um outro nome. Mas o penhasco pode ser em qualquer lugar. Tudo bem, mas o penhasco é aqueles precipícios mesmo. O Grande Canyon é um penhasco. Que tem aquela estrutura assim, ó. Como que chama o penhasco à beira-mar? O Grande Canyon é um penhasco. Como que chama o penhasco? A beira-mar você não tem penhasco, você tem falésias, baías e fiordes. E a gente com 37 de inteligência, pelo menos, não dá pra saber isso? Porque a gente normal não sabe o que é uma falésia. Tá bom, dá pra saber. Vou perdoar. Isso é uma falésia? É um penhasco à beira-mar. É um precipício. É um penhasco à beira-mar, mas não é um penhasco, é uma falésia. Mas você aceita que a gente falando penhasco e falando de nego penhasco à beira-mar. Deve se jogar e os caras assim, tem gente falando. Ok, ok. Com inteligência alta, vocês não. Não diria. Vocês não diriam simplesmente penhasco. Não, penhasco pode ser qualquer coisa. É. Esqueci até o nome do ator. Dom Cruise? Dom Cruise. Se jogando penhasco. É o Val Kilmer. Pula de penhasco no mar, né? Pra nadar. E até em livros as pessoas escrevem como penhasco só. Ninguém fala falésia. As pessoas estão pulando de falésias. É por isso que essas pessoas não conseguem resgatar a Valcária. As pessoas que escrevem um livro, elas não conseguem libertar a Valcária. Mas não queria falar, não, mas ó, estão lá no top da categoria de vendas. É, mas não sobreviveriam 10 minutos dentro de uma masmorra. Nem a gente, pelo jeito. Pois é. Porque isso, penhasco à beira-mar. Penhasco à beira-mar. De repente aqui, ó. Penhasco. Penhasco à beira-mar. Porra de pesca, vem aqui, dá um dia. Não, e o mestre ainda pergunta, tem certeza disso? Deu a senha, né? Sim. Temos. Mas... Tá bom, vai, vou dar um desconto pra vocês.